nisso? E só nós que existem, a gente não sabe como é que vai chegar lá e resolver. Reino do Terror, episódio... Eu só fazer uns ajustes. 5, eu acho. Ou seja, então basicamente a armadilha é monstro. Legal, tem um boa. A armadilha é monstro. Legal. A gente tava no drama, assim, abraçado, treinamento ou não, eu acho que vamos, porque depois tem o um negócio dos pertences. Lá a gente pode descobrir alguma coisa. Você quer pegar item mágico? Sim. Ah, eu também acho que tem pistas. Debaixo dos itens mágicos. Claro, você não sabe o que tá lá, tu pode estar os registros das coisas, tá? Por exemplo. Entre os itens mágicos. Pode estar lá um item essencial para algum dos vilões que a gente vai ter, entendeu? Ah, tá. Então, beleza. Vocês vão lá. Vocês vão entrar. Vocês estão no auditório. Isso. Auditório. Vocês podem entrar na S18, que é a sala Training Room. Isso. Training Room. Então, à medida que vocês abrem a porta faz um... Quando se abre, cai um pouco de poeira na cabeça. Eu sempre caindo poeira na cabeça. Cabeça da Tulissa. Meu cabelo dos anos 80. Cabelo dos anos 80. E cai e deixa duas mechas assim. Duas mechas brancas? Hã? Duas mechas brancas assim, do lado do outro. E a parte noroeste desta sala está parcialmente caída, revelando as águas escuras e lodaçais daquele lago preto do lado de fora. Sim, lago de novo. É, alguns bonecos de treinamento e outros equipamentos similares indicam que essa sala pode ter, uma certa vez, sido uma área de treinamento para os guardas. No lado norte, na parte norte da sala, o chão, em torno de um buraco aberto, está cercado por marcas de queimado. Tá? Essa sala está toda queimada, ok? Tinha um jeito. Legal, hein? Se encontrar um negócio, né? Ah, vocês veem nesse buraco enorme no chão, tá? No teto desse buraco tem o resto de uma corda, ok? Tem o resto de um mecanismo, assim, do lado, né? O buraco é no chão e a gente consegue ver o lago. Pra cima tem o teto e ele tá quebrado, então a gente consegue ver, tipo, andar por cima, assim, também? Como é que é? Vou desenhar pra vocês como é que é a sala. Respeitando um pouco de fundo, por favor, central. É o seguinte, vou fazer aqui em cima assim para aproveitar o espaço. Fica mudando. Aí você tem peça de ouro aqui, aí você tem 49 peças de ouro aqui que não sei se tá gasto ou não. Claro que não. Tá aí porque não tá gasto. Sim. Que grampo é isso no meio da. Fácil, gente. Vou fazer extinguir. Próximo do passa dela ali. Né? É. Não. Acho que eu grampo. Passa e não fica resmungando. Casa é difícil. Casar é muito difícil. Ó, a sala é assim. É um elefante? Elefante! Cadê ele? Eu ganhei. Aqui em cima. Eu exagerei o tamanho do buraco, tá? Exagerei o tamanho do buraco. Mas aqui em cima tem um buraco, tem uma porta atrás dele. E tem uma porta aqui embaixo. E aqui é o lago. A cabeça do elefante é o quê? Esse pedaço onde está o lago está ruído, é isso? Aqui é o lago, né? Aqui está ruído. Está entrando para dentro. O lago entrou para dentro da sala? Isso, ele entra para dentro. Porque essa parede aqui quebrou e caiu. Aí o lago. Porque esse aqui está no nível térreo, né? O outro é um buraco. Isso. Um poço. Aqui é o buraco, é um poço. Aí o Greenboro. A porta tá aí? Vocês podem perguntar pro Greenboro o que é esse buraco. Greenboro, o que era o buraco? Ah, ou então vocês podem olhar, usar a inteligência e tentar deduzir. Tinha uma corda em cima do buraco, assim. Essa corda é ligada nesse mecanismo. Ah, entendi. Aí, só que é muito grande para ser um poço. E essa sala vocês perguntar pro Greenboro, ele vai entrando. Hã? Essa sala de treinamento. É, a sala é grande, essa parte aqui ficava lá em cima. Tá? O velho, o que acontece nessa sala? Esse aqui era um elevador único, o caminho que levava para as partes inferiores onde ficavam as jaulas dos prisioneiros. O fogo começou aqui, nessa região, nessa área. Nós chegamos e já começamos a jogar os jarros cheios de óleo incandescente nesta área aqui, para queimar os prisioneiros lá embaixo. Nossa. Porém, haviam vários soldados lá embaixo e ninguém sabe por que a esposa do diretor Avessoriana também estava lá embaixo. Legal, hein? Então aqui tem os restos, ainda tem um restinho de corda, em cima tem um vergão assim de metal bem forte. E aí tem uma porta aqui em cima e uma porta aqui embaixo. E aqui o lá, e aqui tá o lá. A gente chegou por essa porta no meio, é isso? Isso, vocês estão nessa região aqui. Entendi. Aí, quem tiver a percepção mais alta, que é a sabedoria mais alta, quem tem? 4. Sabedoria 5. 2. 3. 5? Você nota no centro do lago, mexe alguma coisa. Lógico. Tem alguma coisa no lago. Mexendo no lago? É. Claro, peixe. Então, você vai comer. Tudo bem. Vamos lá. Peixe resistente a ácido. Eu não vi muito por aí. Eu vi muito levinha, assim, você não viu nada. O que foi? E aí? Vai investigar o lago? Não olhar no lago? Não. Vocês podem tentar descer pelo... Vai. O que é isso? Pra céu. Vai. Ó. Ó. Ué, mas você vai me dar isso aqui? Não. Então você bota a água. Eu vou botar o negócio assim. Pode, depois a gente lava, gente. Depois ferve. Mas é legal. É demais, né? Jogos dourados. Mas eu ponho aqui, ó. Eco. Então vai lá. Quer dizer que eles já te dão um dano no negócio usado. É. Já tá babado. Já tá babado. Eca. É música. Quem babou? Muito bem. Mas pode usar, gente. É pra visita. Ah, não, mas isso aí é um. Tá novo. Tipo escovinho de dente, depois lava, né? Pode ir. Ah, tá novo. Nossa, mas é doido. Hein? Copo. Garrafinha do Jogos Dourados. The Hunger Games. Então vamos lá. Não dá pra ver só daqui de dentro, não? Qual que é o tamanho do buraco afinal? Monster Manual! Não. Buraco. Você não aumentou? Você... Não. Ué, o buraco de diâmetro assim, ele tem 10 metros de diâmetro. Pra a parede quebrar, na verdade. Essa parte aqui? É. Essa parte aqui deve ter uns 15 metros. 10 metros, Nilson? Você sabe 10 metros é enorme. É enorme, é porque descia um monte de gente. Descia os guardas, mais os prisioneiros lá pra baixo. Tipo do filme do Batman. Tipo um elevador. Tipo do filme do Batman. Tem um buraco que desce. É um elevador, era tipo um elevador. Levava lá pra baixo. E aqui tem o sistema de rodando, que tá tudo quebrado. Mostra aí, Nilson. Olhando lá de cima, dá 20 metros até lá embaixo. Tá? Vou examinar, ó. Ele falou que mexeu, aí eu vou ver o que é. E é tudo resistente a ácido. O lago de ácido mesmo? Você não consegue achar nada no seu livro porque você não viu nada da criatura. Criatura que mexe na água. Você tem poucas descrições da criatura. A descrição que me passa não é suficiente. Não, ele só viu que tem alguma coisa mexendo dentro da água. Então, não sei o que fazer. Vamos tentar olhar nos outros postos, vamos mexer com essa. Com essa lago aqui, não? Então. Ok, então vocês querem descer lá pra baixo? Não, por enquanto. Não, por enquanto. Essa porta. Essa de cima. Não, essa aqui que vocês entraram. Vamos ver a da direita que tá mais. Não, vamos ver a da esquerda que tá mais longe do lado. É, essa daí. Essa embaixo. É só pra ver. Essa embaixo. A de baixo, a do sul. E quem for passando por último, vai de costas. Se surgir alguma coisa do lago. Não, não. Aqui o importante é quem vai primeiro. Quem vai primeiro? Calma, vamos lá. Vou chegar perto dela. Vou ouvir atrás da porta. Isso. Ouvir atrás da porta? É. Tá. Você chega perto da porta, o lago faz assim. Blu, blu, blu, blu. Tá todo mundo de olho no lago, tá, viu? As armas todas apontadas. Isso, né? Exatamente. Bazuca virado pro lado. O grupo que não tem nenhum com arma à distância. Tem, a galera tem besta aí. Então tá. Você escuta? Deixa eu ver. S16. Bem, você bota lá, não tem som nenhum vindo lá de dentro. Nenhum vento, nenhum vento, nem nada. Nem absolutamente nada. Sou louca. Hã? Não sei. Eu abro a porta. As pessoas acabaram de almoçar. Bem, essa é uma porta de metal, ela tá bem inteirona, né? E na hora que você tenta abrir a porta de metal. Ela tá trancada. Trancada. Né? Uma porta de metal enorme. Padre Greenberg, o que que tem nessa porta? Aí fala assim, eu acho que aí era o local era a sala das propriedades, onde guardava as coisas dos prisioneiros. Só que isso é. Será que ela porta ao sul ou? É ao sul, tá lá. Como é que a gente abre isso? A gente não tem ladrão. Na mão, né? Eu acho que a Val, na dinagem, a Val tem. A Val tem. Pode tentar. Cadê o rei? Então, como é que é? 2d6 mais vaginagem mais o quê? Mais destreza. Destreza mais vaginagem. 7, 11. 11, descobriu alguma coisa? A câmera é nova aí. Essa é a old one. Deu aí? Deu quanto? Tirar 12 e conseguiu. Não conseguiu? Deu 11. Mas isso foi pra procurar a armadilha. O que era procurar? É uma porta, tá entrando aqui. Você tá na vida, trancado? Uhum. Ah, então não pode tentar se trancar? Oi, pode. Não, foi pior. Bom. É de metal. Então dá nem pra enviar o pé na porta. Não serve, dá pra ir forçando. Dá pra tentar mandar uns raios na porta? Tem que gastar um. Não, fica. Já tem que gastar o óleo lá de dentro, tem coisa. Ah, vocês têm um óleo aí, né? Não, mas aquele é terra pra lama, né? É. A parede não é de pedra? As portas são. Ah, as paredes, As paredes são de pedra. A gente passa onde a porta é fixada. É, aí depois a pé, empurra a porta, ela cai. Ó, bem fechado. Beleza. Então fizemos isso. Beleza. Vocês passam. As partes onde a porta se encosta com a parede, elas ficam mais moles. Isso. E aí. Eu vou lá e empurra a porta. October empurra a porta, ela cai no chão. Tá. A poeira sai lá de dentro, faz quem tem constituição 1 ou 2 tossir. Todo mundo. Não, o October é nada. O October e o Hans. Ah? Por que eu tossindo? Ah, é muito estranho. E não, uma poeirinha de nada. Pois é. É aquele cheiro de mofo danado. E vocês veem lá dentro que a grande maioria das propriedades tem um monte de tralha. Tem capacetes enferrujados, botas, calças meio podres, utensílios, tem um monte de caixa cheio de copos, pratos, tudo velho. Tem alguns uns panos assim, pano de chão do outro lado, umas vassouras penduradas pro outro lado assim. Final de limpeza. Né? Mas tá uma zona assim, entendeu? Copo. E tem coisa. De vez em quando vocês veem umas medalhas, às vezes tem até umas moedas de ouro, mas tá no meio de um monte de tralha. É uma vasculhada, tem um nível de registro, alguma coisa assim, não sei, uma informação. Então muito vocês vão fazer teste de procura? Uhum. Então ok, então rola aí sabedoria, mais investigação se tiver, ou observar, alguma coisa parecida. Eu tô procurando... Quem tirou, quem tirar 12 me fala, e quem 12. Tirar 15 Deu 12. Me fala. 12. Você achou um medalhão? 14. Hã? Tem que ser 15, né? Deu 14. 15. 14. Eu tô procurando um elmo que tem alguma forma de animal. Forma de animal? É. Porque deu flambô? Não, mas o teste foi ruim, mas é que ela tá procurando. Ela tá procurando um elmo, porque ela ia usar um elmo agora. Um elmo? Tem um elmo com um dragão em cima. Ela tá pulando a cabeça. Entendeu? Mas ele tá bem meio enferrujado assim. E é maior que a sua cabeça. Fica assim de lado. É, fica assim meio de lado. Quanto tirou aí? Quanto tirou 10. E você? 14. Eu tirei 5. E eu tirei 14. Tulissa tirou 14? Beleza. Eu tenho. Mentira. Eu tenho bônus de percepção, é isso? A regra? É. Então eu tirei 15. 15? É massa. Aqui é também. Você, né? Encontrou uma passagem secreta. Uhum. É? Então atrás da tralha. Agora que eu também vi. Mas você tirou. 15, porque tem um bônus também. Você tem um bônus, porque você é só. Vocês encontraram mesmo tempo a passagem secreta? Nem eu, passagem secreta. Aí primeiro. Então beleza. Que? Vocês dois encontraram. Mas além disso, vocês encontraram um medalhão da Cruzada da Luz. Lembra da Cruzada da Luz, que expulsou o Necrotirano? Ele vale 40 peças de ouro, o medalhão. Não tem. Tá bom, não tem. Tem uma pintura enrolada assim. E quando você abre a pintura parece valer muito. Vocês não sabem com certeza quanto que vale. Tem que levar para um... Na vila, para um comerciante, para fazer uma avaliação. Que isso, o Hans avalia. Hans tem um de artes. Eu tenho um de artes, ótimo, beleza. Ótimo. Então ele olha assim e fala assim: oh, isso é uma pintura do grande pintor Stavian. É uma pintura do estilo taldânico. E ela vale cerca de 150 peças de ouro. Você me mata assim, né? Agora anota aí. Mas o que está pintado, né? Hã? Qual é a pintura? O que está pintado é um grupo de unicórnios correndo sob a luz do luar. E a lua foi pintada na forma com o rosto de um gato olhando para os unicórnios. Um tigre, assim. O tigre, assim. É um gato, assim, como se fosse um tigre. É um tigre com feições gatunas. Aprendi a usar o Photoshop. E... Em 99. Tem uma adaga. Adaga, obra-prima. Ela é mais um. Ó. um pouco. Um pau, uma sacolinha contendo 12 shurikens, 12 estrelinhas de mandar assim. Tá? Alguém sabe mandar alguma coisa? Elas dão 2 de dano, cada estrelinha. Mas um da adaga é tanto ataque quanto dano? Ah, isso. A adaga é 1d6. Chuvinha estilosa, tá? Tá vendo o cara vai bater alguém em cima de jogar num cara. E tem um bastão mágico. O Shuriken dá quantos dano? Que... 2. Um bastão mágico que o Moonstone, Taeron vê na de cara o bastão mágico, vê ele brilhando, né? Quando você pega um bastão mágico de restauração, que tem 1d6 cargas. Restauração recupera os pontos de energia. Então rola aí um D6, vê quantas cargas tem. 3. Tem 3 cargas. Você usa ele recupera todos os seus PS. Todos, é como se você tivesse acordado na hora. Assim. Bom pra dungeon. E aí você abre, atrás tem uma passagem secreta. Essa passagem se abre. Né? Essa passagem se abre. Esse pequeno vault, né? Quando você abre essa passagem, o padre Greenborough chega e fala assim: olha, esse era o lugar onde guardava os pertences mais preciosos dos prisioneiros. Eba. Não, não tem mais. Veja, olha a coincidência. Tem 5 objetos aqui. Aí, mas não somos 6. Não, mas é coincidência vai ser 1 de cada bicho, né? Pra cada. Um de cada fantasma, né? Eu esqueço que o Taero é que é o único inteligente do grupo, né? Quais são os objetos? Hã? Quais são os objetos? Então, os objetos são os seguintes. Bem, se vocês veem um machado todo sujo de sangue. É um machado manchado. Já vou dando identify em tudo aí, pode falar o que eu falo. É, você tá tentando dar o identify, mas não funciona o identify. Você tá tentando, não. Você não consegue. Porque essas armas são muito específicas. Então não tem nem no livro de Monster Manual, nem no seu. Então vai anotando aí. O Handex, Bloodstained, né? Manchar de sangue. Quando você pega o. Deve ser do regulador, né? Nossa senhora. Aí. Pois é, quem que pegou o machado? Eu, né? Você viu o machado, você pegou. Não, então beleza. Você pega o machado, você pega assim, o machado fica pingando sangue. Sem parar? Sem parar. Nossa. Sem parar. Sim. Do regulador, com certeza. Que é um machado assim, bem essa? Animal, assim. O design dele é bem. Todo a lâmina pro lado, pro outro, assim, a ponta, ultra mega afiada. Assim. Machado de capa de disco de metal. Inclusive, você tira ele do chão, o chão assim é de granito, o machado tava cravado no chão de granito, você tira e não tem nem um dente, né? Corta o granito como se fosse uma manteiga. E ele continua pingando sangue. Você vai tentar dar uma limpada nele? Vai deixar o nosso ar. Você vai limpando, mas não tem jeito. Quanto mais você limpa, mais o pano vai ficando empopado de sangue. Bom, agora você morre muito cedo. Então você vai arrastando, deixando um rastro de cedo. Não dava pra guardar, né? Ficar sempre na mão. E quem anda atrás tá sempre derrapando. Ele fica assim, ele não fica assim caindo no jorro de sangue, não. Ele fica ele fica manchado de sangue. De vez em quando escorre uma duas gotas assim, mas ele tá sempre sujo de sangue. Como se ele tivesse sido acabado tirado de um corpo, assim. É. Pode usar pra tentar alguma coisa. No outro canto, a Tulissa, você sente uma força negativa horrenda, assim. Te dá até uma náusea. Quando você olha, você vê uma coleção de símbolos sagrados. Tá? Profanos, né? Existem esses símbolos sagrados, eles estão presos em correntes de prata bem finas, tá? Vai ser do padre. Mas o padre não é. E cada irmão desse padre. Você achou que ele tá com o padre do irmão agora? Eu achei que ele já tinha virado bonzinho. Eu achei que o padre não era. Todos são mortos. Todos. Não, eu sei, mas achei que o padre não fazia parte do cinco. Se a gente pensar no final das contas, ele pode ser, né? Porque o padre era o padre de Platão, você não podia acreditar em nada que ele falava. Ele também é Platão, né? Mas a gente está acreditando no que ele fala. Essa tem um símbolo de cada deus de Faerun. São umas plaquinhas assim de metal presas no colar. Se você vestir o colar, fica aquele negócio assim enorme, parecendo um coisa de escola de samba, assim, cheio de trem, assim, entendeu? E aí, quem vai carregar esse colar? Eu. É, ela mesmo. Na hora que você segura esse colar, você sente que seus poderes ficam mais... Ele é do mal. Acho que tudo é do mal, né? Você sente que esse colar tá meio que drenando, assim, os seus poderes divinos. Tudo consciente. Você não quer carregar isso? Carrego. Tá. Você segura, no seu caso não acontece nada. Guardei no seu caso, você sente que ele tava drenando seus poderes divinos. Guardei na bolsa, assim. Tá. Não vai usar? Fica bonito. Apenas me estranho. Você não tá sentindo nada estranho? Bem pesado, assim, na bolsa, mas tirando isso. É a mesma bolsa que tá o Serve Your Hand? Então tá bom. Então tá. Só pra saber. Então lá. Na mochila, assim, né? Boa, mochila. Tá, mochila, assim. Mochilão. Se fosse o Senhor dos Anéis, Sauron tinha sentido uma luz agora em vocês. Então lá, é um livro de magias mofadão, tá vendo? Então tem um livro de magias, Mold Spellbook. Opa. Tá lá, é coberto de com a capa feita de couro, né? E cheio de mofo. Dá uma folheada. Mas os conteúdos se mantêm legíveis. Folheada, qual é o nome dele? Que tem na capa? Nossa, mãe, você pegou e folheou? Folhei. Cara. Ué, o que eu vou fazer? Um dia eu folhei. É lógico. É que, Anilton, mas se o negócio, se a gente tem todos os símbolos de todos os deuses de Faerun, tem deuses bons também. Tem tudo bom. Tem deuses bons ou ruins, mas o símbolo em si é extremamente de energia negativa. O feeling do negócio é... Tem todos, mas estão funcionando. Tem todos, mas quais que estão ganhando? Eu liei o livro. É lógico, você viu o livro, tá ligado? Vou ler tudo que tem para ser lido. Em voz alta. Nó. Acho que alguém vai ganhar um personagem novo. Hoje. Essas coisas ficam registradas agora em áudio. O que? Nó. Ah, é que aí. Não, é o livro. Eu vou ler. Nó. Aí que doido. Ai, que doido. Quando o mestre acha doido, é ruim pra gente. Lembra disso? Quando o mestre acha doido, é ruim pra gente. Lembra que aqui é mestre contra jogador, mas né? Quando ele, quando ele acha então, é o seguinte, ruim, é ruim é o seguinte. Gente, quando ele acha bom, é ruim pra gente. Aí é o seguinte, é, no nosso esquema aqui do mais 2d6 e tal, quando você, você é um mago, você tem as manhas da, da magia elemental e tal por vantagem. Mas como você é mago, se você pegar um grimório, pegar uma magia e seguir a magia do grimório, você faz essa magia, entendeu? Tem os componentes e tudo, mas você faz essa magia. Mas você não você mantém ela na cabeça, você... Aquele esquema meio anime mesmo. Você abre o grimório, lê a magia, não sei o quê. Porque tem algumas magias nesse, nesse grimório. É, então tem compreender linguagens, anota aí. Compreender linguagens. É, Gust of Wind, que é sopro de vento. É uma lufada de vento. Lufada de vento. Levitação. É até 10 metros. Uhum. A armadura arcana. RD4. Ó, oh, eu tinha uma de 2. Mísseis mágicos. Um D6 mais 2. Ele lança 2, né? Um D6 mais 2. Em cada míssil mágico. E invocar monstros. Que você não vai usar. E aí você anota assim, os monstros são PDM 2, porque aí eu te falo, é atributo de 1 a 2, perícia de 1 a 3, entendeu? PDM 2, então é um monstro, monstros, é, pode ser um capetinho, diabinho, elementalzinho, uma coisa assim, tá? O dano deles é de 1 D6, o dano dos monstros é 1 D6, o PV é 10. E é mais 6 nos testes. Que aí fica simples. Mas dá pra você usar. E aí é o seguinte, à medida que você vai lendo essas magias, você fala assim, nossa, que doido, tá, né? Tá vendo as magias? Você começa a ver que nas margens começa a escrever, aparece um T assim. Depois você vira a outra página e aparece TA. Depois você vira, aparece lá Taeron em sangue nas margens. E começa a repetir, Taeron, Taeron, Taeron. Você abre assim, você vai vendo, cada página que vai indo, vai aparecendo mais o nome, Taeron, nas marcas. Taeron, Taeron. Se você perder, as pessoas conseguem devolver. Aí você fecha, na hora que você fecha o livro, aí você olha assim, é, você tem uma sensação estranha, você acha que tem alguma coisa atrás da porta da, da sala. Quando você vai lá, quando você vira a porta, tem o seu nome escrito em sangue, Taeron, assim. Aí tá vendo isso aqui também? Quando eles olham, não, vocês não veem nada. Aí quando você olha de volta, sumiu. Tem nada não. Tudo bem? O que você tá olhando, né? A porta tá caindo no chão, rapaz. Olhar pro livro de novo, tá com o meu nome lá? Você olha pro livro de novo, sumiu. Aí você tenta, aí você vê o seguinte, que essas letras, elas ficavam na sua memória. Na hora que você tenta conjurar alguma magia que você já conhece, assim, você tem uma grande dificuldade, assim. das letras. Isso é diferente. As antigas. Isso é diferente. Você consegue, mas tem uma dificuldade. Você é bom de corrida? Eu tenho uma certa dificuldade. Não, essa magia. Legal. Você consegue, você mas vai dar uma penalidade. Então é isso. Mas tá, e só as antigas, essas novas eu consigo lançar. Essas novas numa boa. Uma boa. Entendi. Tá bom. Mas aí tem, perto assim do lado, tem um saquinho dos componentes mágicos desse aí. Uhum. Aí rola um D6 aí. Isso aí é assim, inteiro, mudou a especialidade. Cinco. Então tem 5 componentes para fazer uma vez cada uma. Então você escolhe 5 magias. Lá no caminho do fogo e foi, sei lá, porque isso... Congelação. Invocação é congelação. Aí, quem mais tá fuçando lá nas coisas? Tem mais outros objetos lá. Todo mundo. Tem um martelo. Martelo masterwork, assim, feito de obra-prima. Val, você vai ver o martelo? Você tá olhando o martelo? Se bem que eu acho melhor o Octobre ver o martelo, né, que você tem. Tá bom. Mas essas coisas não vai ajudar a matar os bichos, né? Tá lá no chão. Vou lá ver. Qual que é o outro? Bem, é o martelo. Tem um martelo. Esse martelo. Não, os monstros. Pode ser um maníaco. E qual que seria o livro? Esse é um martelo, 2d6 de dano. É, o livro do Mestre Snow. Mas e o negócio? E o negócio do livro? O quê? O negócio do livro. Só pensando em, será que eu não consigo potenciar esse negócio? Não tem nada. Falta alguma coisa do pontista. No ó. Então esse é um martelo assim, muito bonito, ele tá brilhando. Então é um martelo. Ele tem vários desenhos assim. Ele é muito bonito. E se, na hora que você pegou, você ganha craft, né? Artifícios. Você ganha mais dois de artifícios. Você tem, assim, ferreiro, alguma coisa assim? Cervejeiro. Eu tenho em carpintaria. Então você ganhou mais dois em qualquer teste que você for fazer de carpintaria, de ofício, você ganha mais dois com esse martelo. Tá? E aí, esse tem que ser o Hans. O Hans olha assim: oh! Oh, que isso? Que belo! Uma flauta! Olha, que bela flauta! Uma flauta de prata, assim, toda desenhada e tal. E a flauta de prata, ele olha assim e fala assim: olha, uma flauta! 300 peças de ouro, tenho certeza. Oh, ele olha assim, passa para um lado, passa para o outro. Né? E. Não pode ver a falta aí, bebê. Isso? Dessa fala? É dos prisioneiros. Já despertei a ajuda deles e ficar preparado. Eles eram mais perigosos. Eles dizem que não são mágicos, tudo aquilo é mágico. Pode ver que esse povo, em teoria, foi prisioneiro, não? Pois é, gente. Então é isso, não tem que ser prisioneiro. Os itens dele ficavam separados. Então, ok, aí no final tem essa flauta. Aí o Hans vira pro Oktober: ô, Oktober, veja, uma flauta. Nós estamos tão tristes nessa dungeon. Será que eu, quem sabe eu toco uma musiquinha pra vocês? Eu acho que pode não ser uma boa ideia. É. Por que não? Fala ninguém. Pessoal, obviamente a gente não é burro, né? Assim, alguns mais que outros, mas não tem todo mundo. Obviamente é um item de cada um dos fantasmas que a gente viu. Mas é uma flauta, essa é uma flauta. Do flautista de Umar. Mas esses itens estão. Mas eu estou curioso para saber o som dessa flauta. Ela deve ser a flauta de chamas Estige, não sei, alguma coisa assim. Pois é, mas eu acho que você não devia tocar essa flauta. Agora, eu acho que você tá vendo umas coisas estranhas e tá achando que é desse negócio que você tá carregando aí. Que negócio? Você devia largar essas coisas aqui. Não sei desse... lá. Desse. Do negócio dos deuses que eu te dei aí, do colar aí. Então, o Marcelo tá ligando, você não é estranho, não? É tudo estranho. Eu falei, todos estão tendo. Então é isso, é o Machado Regulador, é o negócio do Padre Charlatão. Não, eu quero. Padre Grimbaro, o seu irmão, o Padre Charlatão, usava isso aqui pra quê? Ele usava isso para enganar as crianças que ele levava para os seus rituais de canibalismo no fundo da igreja, que ninguém sabia que ele ia fazer. Levando pedofilia a outro nível. Parece, né? Parece que ele estava comendo criancinhas, literalmente. Não, sim. Que horrível. Parece que ele estava invocando alguma criatura. Ele quando ele foi preso, ele disse que o Senhor de Ilmarch iria vir dos fundos das profundezas e escutar e trazer o seu filho, algumas coisas loucas assim, mas então, eu quero... que eu não sei, não consigo entender. Talvez se vocês forem em Ilmarch, vocês saibam mais coisas. Não, o manual não fala nada. Ele andava isso para enganar, ele usava esse colar para enganar. Ele entrava em vários templos se dizendo ser um peregrino em busca da união de todos os deuses. O manual não fala nada desses monstros de Ilmarch. O manual. O manual fala que em Ilmarch existem lendas lá dos povos do oceano. Criaturas que saem do fundo do mar. Usar esses... Só do mar, não do lago. São objetos do mal, a gente não vai poder usar eles do jeito que eles são. Não do mar. Pra... Depende. Mas o que você quer fazer? Deixar isso pra trás? Não. Eu Eu acho que... Porque isso não seria os negócios que o povo lá do Tal do Caminho Sussurrante ia estar procurando? Acho que sim, talvez. Fato é, então, eu falo, eu tô com um pouco de dificuldade de lembrar das minhas magias normais. Caso cerveja? Mas eu acho que vai ser na hora lá, eu resolvo. Vou procurar usar mais as minhas do que as que eu aprendi aqui. Então eu acho que esse livro aqui, talvez, assim, talvez, uma possibilidade, seja do Senhor dos Nomes, porque apareceu meu nome várias vezes nas páginas. Você usa o seu nome várias vezes. Talvez seja dele, talvez. Então, machado do degolador, o negócio do pátio charlatão. Já acabou? Machado não, martelo. Esse martelo é o machado do degolador e o martelo do maníaco do pano. Já acabou? Oi? Você já falou? Bom, eu sou um degolador já. E um maníaco. E o Senhor dos Nomes já tá mais perto, ele tá aqui, né? Como assim, ele tá aqui? Não tá, mas ele tá, não. Tá teoricamente ele tá aqui. Ele tava chegando, não? Tá aqui. Tá? O maníaco também, que ela viu o maníaco. Ela viu o maníaco, ela viu o degolador, não foi? Não, foi o maníaco, um cara com um martelo. Quer um martelo? Ah, é, não, tem um sonho. Quer um machado? O maníaco, tá todo mundo aqui no Jurassic World. O maníaco também tá, lembra? Do sonho era o maníaco, do outro era o degolador. A gente já viu o flautista lá na cidade. É. Tá todo mundo aqui. Larga! O problema, a questão toda é, assim, que esses itens vão influenciar aqui na nossa busca. Eu acho que a gente tem que estar com eles. Tá, eu também acho. Então, okay. Então, vamos lá. Mas não posso usar? Mas eu acho que você devia usar. Mas eu depende, você tá sentindo esquisito na hora que você empunha ele? Machado ou martelo? Os dois. Não empunha os dois juntos. Ele tá com o machado e com o martelo. Nossa senhora. Não empunha os dois juntos. Tem uma vez não, tá sentindo nada. É que eu acho... Tá sentindo um ímpeto de matar seus amigos. Mas quando eu peguei. Ou criancinhas. Alguma coisa assim? Não. Então, não tem problema. Então, eu acho que eu quero... Sintomas de malevolência em geral? Não. Então... Eu acho que eu quero abençoar esse negócio, tirar a negatividade desse trem. Põe os pulos no chão, faz o que você quiser com ele. Se você fizer se a gente precisar dele, ele não funcionar. Mas ele só tem energia negativa. A gente não vai conseguir lutar com o bicho com energia negativa. Ué, não... por que não? Porque ele também é energia negativa. Os bichos são do mal. Não, essas coisas são do mal. Não quer dizer que é negativo. Quer dizer, o machado corta de todo jeito. Corta. Se vê um lado pode investigar sobre roubar, você bate fantasmas, e assombrações no manual. Mas isso é espírito. Olha no manual. Investiga se ela tirar 15, deu beleza. Fantasmas e itens. É 7, né? Espírito você tem que bater com a lança da menininha ali, ó. Da menininha? Hã? Não, não. Eu não queria, agora você quer. Não, no seu manual, você descobriu que todos os fantasmas têm itens que foram importantes para eles quando eles estavam vivos e que os enfraquecem quando eles estão mortos. Gente, eu estou muito demorado a pesquisar aqui, mas enquanto você estava discutindo, eu estava lendo. Tá? Bom conhecimento sobre aberrações e fantasmas. Na volta virando a Hermione, né? Muito bem, importante. Well. According to my book. Entendeu agora? Agora sim. Então, se a gente bater neles com cada um com o seu, não sei como é que vai bater com esse colar. Pois é, não pode bater com o colar, mas tem que. A gente vê. Eu ponho ele e solto as magias de ver como é. Pois é. Já era o famoso tentativa e erro. Tentativa e erro. A gente não sabe como é que funciona, a gente tenta. Mas só que aí o Otome vai ficar com dois itens. Ele tá carregando dois, qual é o problema? Só não, eu tô falando que a gente... Não, ou eu carrego o martelo. Você tá carregando flauta. Eu passo o martelo. Ele tá com a flauta, o negócio é esse. Eu vou tocar a flauta. Não. Por que a gente não passa o martelo pra Val? A Val sabe usar essas coisas tudo, gente. Eu achava que eu tava com a capoeira. É, o martelo não tem isso. Não, mas na hora que precisar, precisa ter alguém que vai lá e usa, né? Na hora que o bicho estiver, entendeu? É um negócio que eu tô pensando, se pegar mais de uma vez, entendeu? Ele vai ficar com os dois, deixa com a Val, eu deixo guardado. Em off, tem que ver se for colocar o negócio, se for controlar essa coisa. Como é que é a situação dele? Colocar o vídeo. ainda tenho de controlar. É, com ela eu tenho mais 2 de bônus pra juntar. Com ela o quê? Com sabedoria 4. Então você quer colocar a escola, então não saber fazer. Deixa eu chegar na hora. Vocês voltam para a sala anterior. Espetacular aqui comigo. Que é a sala das coisas reservadas. And. Deixa eu ver. S16 é. E daí vocês podem voltar para a sala de treinamento. Isso. Ou seguir. Sim. Por um corredor até a entrada. Ah, não. É. Volta pra sala de treinamento, depois auditório. É, não, não, não. Tem, tem mais coisa aí. Na sala de treinamento. E pra lá também. Porque você só pegar um pedacinho noroeste. Tem as outras portas. Construção, foi, é. Naquela sala de fumo tinha 2 portas que a gente não foi. Né? É. Ah, tá. Na sala de treinamento é uma porta pro norte também. Na sala de treinamento é uma porta mais. A gente vai pra essa agora. Entrar na sala de treinamento? Entrar na sala de treinamento. Entramos preparados. Porque a gente sabe que tem bicho no lago, a gente entrou todo mundo cauteloso, vendo se o bicho não tá lá. Você só tá cada um ficando. Quem tem besta apontado com a besta, quem tem machado apontado com machado, quem tem magia apontado com as mãos. Quando vocês vão chegando perto do buraco, porque fica o buraco aqui, o buraco tá aqui, né? Que era onde era o elevador, na hora que vocês estão passando por aqui, assim, pra ir pra essa porta, daqui de dentro, começa a sair uma coisa. À primeira vista, pela escuridão do lago, e agora já passou uma hora, então o céu já tá começando a escurecer, que vai cair uma chuva de granizo, né? Lembra da chuva de granizo? Sim. Tá começando a escurecer, então tá meio sombra. Parece que tá saindo um tentáculo de fundo do lago, assim. Mas quando vocês veem de perto, não é um tentáculo. É um monte, é um zumbi, são 5 zumbis, assim, um agarrado no outro, assim, como se fosse um tentáculo. Assim, ai, se a gente tivesse um clérigo. Ele sai assim. Aí vai levantando devagarzinho, assim. Aí os zumbis que tudo amarrado, parece que eles estão amarrados uns aos outros com umas correntes. E uma assim, centopite, formando... não! Zumbi centopite, não! É, centopite, ele levanta assim, ah é, foi uma centopite, é o zumbi centopite, levanta assim, eles olham assim pra vocês assim, ó. Então na hora que ele vai cair como se fosse um chicote na direção de vocês. Então vocês têm 2 escolhas, vocês ficam aí e lutam, ou vocês entram nessa porta aqui de trás, aqui, correndo. Ó, sai correndo e fecha, ou vocês pulam aqui dentro do buraco 20 metros só, ou seja, só quebra 3 pernas e tal, porque eles estão saindo daqui, assim, ó. Daqui, é só um tentáculo? Vamos fugir, gente. Não, inicialmente parece um tentáculo, mas é um zumbi centopido. Uma coisa que eu sei que é estranha é o nosso grupo, que a gente não faz isso normalmente. É. Vamos só correr e fechar a porta. Não posso deixar essas almas assim. Não. Tudo bem, então encara sozinho, a gente tá correndo, tá? Você vinha com a gente. A gente não vai conseguir matar salvar todas as almas nesse lugar. Na hora que a gente matar a cabeça, essas almas vão estar livres. Isso. A gente tem que pegar na cabeça. Boa. Ó, Dora. Ah. Porque, ó. Então você sai correndo, os homens sempre. Tá indo atrás de vocês, vocês correm e fecham a porta. Isso, né? Na cara deles. Aí, e nunca mais vão sair daqui. Eles ficam batendo. Não é cheio de saída, velho. A gente vai arrumar o te ver como é que faz. Eles ficam lá batendo na porta. É. E vocês entraram nesse lugar, deixa eu ver. Que lugar que é esse, Zé? Um lugar sem saída. Cheio de espíritos. É o S19. Fireball. Tá bom, tá no cara. Nossa! Ah, não, velho. É o seguinte, essa área. Da armadilha. É o seguinte. Ah, eu devia ter desenhado ali embaixo, mas tudo bem, não tem problema não. Vou desenhar aqui embaixo, aqui, ó. Então. Faz um setinho aqui. É, exatamente. Então, essa área aqui, vocês olham Para o horror de vocês, quando vocês olham para a esquerda, para a direita, a parede está destruída também. E parte daquele lago entra nessa sala. O resto da criatura está aqui. Eu vou continuar fugindo. Não, a criatura está batendo aqui. Está batendo aqui. Mas na hora que ela sacar onde vocês estão, ela vai pular dentro da água e nadando. Vai correndo. E entrar lá de... não, mas essa. Não tem saída. Essa, não, deixa eu ver se não tem saída. Então eu vou pular no lago. Vou sair pelo lago. Só que os zumbis não estão saindo do lago. Tem uma saída. Tem uma saída. Mas eu só vou te falar o que tem. Ah, porque o jeito de descer por ali. Essa área é a área da Furnace. Assim, o que é Furnace mesmo? Daqui a tempão? Porra, o bicho não bata mais aqui, Zanon. Aí a gente deixa de volta e desce rápido. Uma grande fornalha de pedra domina esta sala. Larga o suficiente para uma criança entrar dentro. Sempre tem criança no meio. Um antigo fogo. O negócio não é sempre ter criança. Sempre tem criança morta. Podia só falar um negócio. Ah, tem 40 centímetros. Não, gente, uma criança. E vocês lembram da história que tem o. Que tem o tal rei, né? Mas tem uma mulher que tem um filho bastardo que ela tá querendo botar no reino. Bastardo embora? Você lembra que tem um. Deixa eu ver. A história. É a acho que a gente não ficou sabendo disso, não. É a Milaera Califaso. Isso, a Milaera Califaso. É exordante. Ela tem um filho dela. Não, contei pra todo mundo. Eu perguntei várias vezes. Tá rolando um estresse aí do rei, porque é o irmão que assumiu. Mas aí a concubina do rei teve um filho com o cara e quer que esse filho seja o rei. Esse filho é uma criança? É uma criança. Entendeu? Vocês estão falando que cabe nesse negócio. É, ou seja, o filho do rei cabe nesse negócio. Não, calma, não chega a essas conclusões. Deixa eu ver. Então, um fogo antigo queimou toda a parte oeste da sala. Muito pior do que se ele morresse. A parte leste da sala, dando uma visão panorâmica do lago. O mesmo lago expandiu para dentro do desse quarto. Entendeu? Ah, existe uma placa de cobre. Nossa, aí vocês olham para um lado, para o outro. Tem uma placa de cobre. Cadê o padre? O padre morreu. Sabia que ninguém falou da história. O padre sumiu. O padre sumiu. Uai, os mendigos devem ter pegado ele lá, os zumbis? É, parece que sim, porque o padre não tá na sala. Assim, vamos voltar e pegar o padre. Eu vou abrir a porta e enfiar com sua cabecinha. Ele não falou socorro. Você abriu a porta? Ele não gritou socorro, não? Não, não gritou. Então ele não tem perigo, ele tem amigo. Esse filho da puta é o padre charlatão, cara. Ele tá se enganando a gente desde o início. Esse filho da puta é o fantasma do padre charlatão e tá enganando a gente desde o início. Aí quando vocês abrem a porta assim, o zumbi Cetopeia não tá lá. Ele tá dentro da sala, ele pula dentro da sala. Lógico, vamos lá. Iniciativa, foda-se, porra. Foda-se, zumbi, caralho. A única vez que a gente corre, a gente não consegue correr. Viu? A gente sempre enfia da merda do bicho. Pode correr, tem que enfeitar. Não, mas vocês fizeram certo, porque eu tinha esquecido que essa dungeon nessa sala tá furada. Era legal, não. Tá furada. Na sala tá furada. Não, mas eu tenho certeza. O que você quer? Não, mas. Então vai lá. Centopeia gigante. Human. Zombie centipede. Zombie centipede. Esse é mais punk. Ele tem. Deu. Mais 7, 8 mais 7. 15. Iniciativa dele é 15. Iniciativa da Dora. 12. Ah, desculpa. Você acha que eu sou a Dora, velho? Eu sei. Todo mundo acha que você é a Dora. Você é a Dora agora, não. 9. 9. Tulissa, então, Tulissa. Tulissa é você, vai. Eu sou eu. 12. Beleza. É. October. Não morro. 11. 11? Uhum. Yes. Hans. 7. Oh! Ele ficou com nojinho dos zumbis. Não! Onde está aquele velho ancião? Agora que o Hans percebeu que ele sumiu. Tá, Aaron. 8. Oito. Foi um oito macho. Tava rotando. Oito. Tá, Aaron fala assim. Oito. Val Helsing. É porque fica meio abafado pelo capuz. Pigarro. Fica sem ar fechado, morrendo na lá de baixo das paredes. 12. Então vai ser Val Helsing, depois os inimigos, depois tudo isso e aí vai. Uma marchinha de 1920 que tá rolando aqui no Facebook. Como é um documento. Cavaleiros. Cavaleiros. Na minha casa não se racha lenha, damas. Na minha racha. Na minha racha. Nossa. Cavaleiros. Na minha casa não há falta d'água. Damas, na minha bunda. Na minha bunda. Verdade, verdadeiro. Damas, damas, na minha casa. Na minha casa não se pica fumo. Cavaleiros, na minha pica. Na minha pica. Olha aqui, ó, um documentozinho tão bonitinho, descriado. Não, eu acredito que seja. Acredito totalmente, você acha que é erótica? Erótica, que é erotismo antigo. Desde sempre, desde que o homem existe. Desde sempre. Só que isso aí deve ser marcha ultra mega proibida, assim. É. Mas tinha. Mas o submundo. Você precisa ver os desenhos eróticos, assim, que vendia aqui em Ouro Preto, na época colonial, que eles desenhavam, assim. Os grafites em Roma. Né? E quando prendia, pegava o artista, eles queimavam os olhos do artista. Que horror! É, com lente. Sério, é coisa séria. Isso tinha mesmo. Era que o Brasil colonial era bem dói. Mas tinha, era. 1920 era, não era colonial, mas não era. Já era, pô. 1920 não, tava aí, seus nossos avôs tava lá, lá cantando isso lá, lá. Não, não, não, não. Do não colonial, mas o Brasil Império tinha isso. É. Não, ficou famoso. E é, o bicho pegou quando, ele, quando os caras desenhavam a Marquesa de Santos e o Dom Pedro. Não tem relação, eles vendiam doidado, assim, eram uns cartões. Assim. Na minha casa não se pica fumo, na minha pica, na minha pica. E a outra coisa mais doida. É tipo assim, tipo o pai de Washington, sabe? A coisa mais doida, inventaram o cinema, os primeiros filmes. Assim, depois de filmar trem, andando, não sei o quê, era filme pornô. Lógico. É explícito. Não, é um espaço de ser humano. É doido demais. Então, vamos lá. É doido demais. Então, na minha casa não há falta d'água, na minha bunda. Na minha abunda. Pior que inteligente. É. Inteligente. A pessoa parou pra pensar. Parou pra pensar. É. Pena. Fazer o pan, né? Fazer o trocadilho. Trocadilho. É, o som, a onomatopeia, a sonoridade. É, eu vi. Eu queria ter uma cantada. Prosopopeia. A prosopopeia. O melhor, cavaleiros, damas, cavaleiros, damas. Cavaleiros. A minha única é cavaleiros, damas. Na minha racha. Doido demais. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Então aí, o... Vale a pena eu abrir o livro e dar uma lida? Ou não, você já sabe que é água benta direto? Não, vou jogar água benta e machado. Porque agora eu testo machado. É, isso é Undead, né? É. Então todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Todo mundo tá treinado em Undead. Vai tirar a mega espada da cruz. Eu tô com medo de usar essa. Machado que eu... Não, usa a sua espadona mesmo que detona os bichos. Esse aqui. Vai somar destreza. As marchinhas, cara, que surgiram. Mais espada com sagrada. Esse carnaval. Aí eu já botei o valor total aqui, ó. Toda vez que só você vai. Tinha uma chave, imagina, na copa. 18? Tipo, nossa, ele já tá pegou. Não, pegou. O bicho vai tentar esquivar. Deixa eu ver. É, foi uma imagina na copa. Se um dos velhos assim, leva um guia. Não conseguiu. Gosta de piroca. Um, dois, três, mais seis. Na copa. Mais um, dois, mais seis, né? Isso. Genial, genial. No jornal. Eu falava, exaltava a Copa, exaltava o futebol. Tipo, a pessoa tudo. Eu lembro. Já detonou o bicho aí? Já matou? Não. São quantos zumbis, afinal? É, na verdade. Conta como se fosse um só. É, conta como se fosse um só, mas são quatro. Entendi. Entendeu? Então no total deu 80 PVs. Nossa. Aí agora os zumbis eles vão dar a lambada com o corpo, assim, como se fosse um gigantesco chicote. Mas depois você faz uma pipoca? Cara feliz do mito. Yes! Tá lendo. Não, mas pipoca, real pipoca, né? É, não, aquelas aqui nem tem radioativas. Aqui nem tem micro-ondas. Alright. Também sou contra micro-ondas. Inclusive, então vou te dar uma dica. Eu sou contra micro-ondas, não acho que é. Eu não tô afim de. Eu sou essencialista. Eu tenho micro-ondas. Ah, Léo. Nem tem. Ô, Léo. Léo, eu gosto de ser o diferente do grupo, né, Léo? Tem nada de micro-ondas, chassa que é melhor. Não tem nada que fica melhor. Do que é feito no forno. Aqui, então, Paulo, te dou uma dica. É, blogueira de Nova York, me dá uma dica. É hipster. Pipoca hipster. Você pega azeite, eu faço no azeite. Põe no vidro e põe com metade do vidro de alecrim. E fecha, deixa 3 dias. Pelo menos a noite por dia ou 3 semanas. Aí faz um azeite aromático. Você faz com esse azeite. Isso você pode fazer com vários tipos. Dá uma dica mais legal pra pipoca então. Você tem alecrim aí, sequinho? Tem. Não, tem verde. Dá dele ressecadinho. Porque aí é só você pegar, picar assim, bem picadinho e misturar com sal que você vai pôr na pipoca. Ah, isso é. Isso ela também falou. Mas disse que se você fizer com o azeite aromático, ela pega nela inteira, assim. Sim. E você pode fazer com isso, pode fazer com orégano, qualquer tipo de erva. Uau. Manjericão e tal. E tem outro, né? E a outra que essa eu tô doido pra testar, que é óleo de coco. Você é caro, mas parece que, segundo minha mãe, você usa pouco, então por isso que ele é caro, porque você usa pouco e tal. Óleo de coco, que você faz pipoca com óleo de coco. Vai ficar bom, você joga assim? Não. Diz que fica um trem assim, que é muito bom e que é diferente, que é. Tá na moda. Tá na moda. Óleo de coco tá na moda. Tá na moda, né? Sabe quanto é um vidro desse tamanho? Não, R$60. Ah, sério? Não, sério. Gente. Tem mais barato. Um vidro assim, ó. O pititinho é R$28. Não, gente, tem mais agora, barato. Agora minha mãe fala que em farmácia de manipulação você faz óleo de coco. E no mercado, eu vou tentar comprar no Mercado Central, ver se eu acho. Tem. O Mercado Central é caro, os negócios saem de caro. Ainda mais essas coisas da moda. Coisa de turista. Mas não, a minha mãe fala que você usa assim, você usa uma colher. É uma colher. Você bota assim uma colherzinha assim, ela já abre na panela, assim. Você não usa quase nada, assim. Mas aí eu vou experimentar do alecrim e tal. Então, massa. Então vamos lá, aí os inimigos vão dar a mega lambada, assim. A lambada pega 3 alvos numa lambada só. Então eu vou ver quem são quem os 3. Quem não vai ser atingido mais fácil. É, eu vou. Então, quem não vai ser atingido. Não, quem vai? É o dado da merda. Vai ser October. É o Hans. Depois eu tô. Tá do lado, você tá do lado. Eles fazem assim. Vamos lá. E 6. Quem que é o 6? Ah, meu Deus. Ué, se é de lá pra cá é Val. É eu. A Val. Então, da Val tá do lado do Hans. Qual que é? Não, vou fazer um ataque. Dá pra desviar. Vou fazer o ataque deles. Deu. É, mais 8 dá 8 mais 8, 16. Rola 2d6, mais destreza, mais briga, vê se você esquiva. Ou se você quiser aparar, o golpe com a. 16 na quinta. Nossa! 16 na quinta? Ah, então pegou. Que tem que ser mais. 7. Sorry. Mais 9? É muito alto. É. Deu 8. 8 mais 11, 15. 15, deu quase. Pá, acertou vocês. Hans, pegou o Hans também? 9, 12, pegou todo mundo. Deixa eu rolar o dano. Um zumbi caindo em cima de você. 16 mais 4, deu 6 mais 4, 10 de dano. Aí tira, vê as armaduras. Você tem uma armadurinha aqui, ó. 3, então entrou 7. Eu tô esquecendo de sair, só. Mas também não esqueci. Não, é porque tem dano que tem redução, tem dano que não. Esse tem, porque esse é dano de impacto. Alright, então agora Tulissa. O que você vai fazer, Tulissa? Eu vou fazer minha. Queima eles no fogo divino de Tyr. De Tyr. Eu vou fazer minha bola de fogo divino. Beleza. Eu acho que pega todos, pega 10 por 10. Hã? Pega. 10 por 10. pega ele. Você vai concentrar neles, assim, né? Em cima do. Do zumbi centopites. Fogo, mas não tem muita vida. Ela não solta bola de fogo, é uma aura de cura. Bem diferente. E que aí te causa dano. De fogo. Mas isso é intermitente. Não. 14. 14? Ah, não cura? Não. 14 cura, dano entra direto. Cura quem tá cura dentro quem da área. Tá com esse povo aí que acabou de apanhar. Cura vocês. Cura tudo? Cura 14. Aí, cura a penalidade. Não, cura ela. 14 pra acertar. Pra acertar, acertou. Ó, cura. 10. 10? 10. E tira 10 pontos. Foi o que você tirou da última vez. Do cara. Do bicho. Ele tá com 53 agora, hein? Não, peraí, vocês são 4? Yes. Então tira 10 de cada, ué. Não, é que é uma criatura inteira. Eles estão fused. Tá bom, tá bom. October. Okay. O baleiro, isso era 10 de cada. Esse é um subchefe de área. Machado manchado. Beleza. Bom, amém. Deu 18 pra acertar. 18 pra acertar? Beleza. Na hora que você usa esse machado no bicho, ele fica mais forte. Não, é o contrário. Ele se afasta de você. Na hora que você saca o machado, ele afasta de você. E parece que ele fica meio assim e vai atacar outros, mas não vai atacar você. Pela linguagem corporal do zumbi centopeia. Ele sentou com os pés juntos, assim, cruzados. Mas ainda assim eu tentei cortar. Aí você usou os braços assim, mas ele não gosta de você. Então vai lá, dá uma porrada. Qual que é o dano dele? Não, você fez o ataque de quanto? Deu 18. 18? É, ele não vai conseguir esquivar, não. É, não conseguiu. Manda abraço. Qual que é o dano dele? O dano é dano. Eu não te passei, não? Não passou mais. Não. É. 1d6 mais 7. Qual que é o dano do seu machado normal? 1d6 mais 6, com a minha força. Aí você tem que somar sua força ainda, então ele vai dar um dano violento, é isso? É, vai dar mais 2. Deu 11. 11? 11 de dano? Ah, tá aí, mano. Então ele é um machado normal. Tá com 42. Só tem um bônus bom, é isso? É, ele daria o bônus que a lança dela dá. Mas ele é mágico, né? Sim. E aí, você começou a sentir uma dor muito forte na sua garganta. E para o horror de vocês, vocês começam a ver um risco sendo aparecer na garganta do October. Que legal. E o October faz 2d6 mais constituição. Tem que tirar 10, October. Então, já era. O quê? Ah, machado com machado do degolador. 11. 11? Nossa. Aí você sente aquela dor lacinante assim. Aí o risco de sangue para aqui assim. Fica sangrando, fica doendo, mas sua cabeça não caiu pra fora. A boa notícia é que sua cabeça não caiu lá fora. Aí você corta um pouco de sangue na boca, assim. Aí o Hans esquece da luta. Oh, meu primo, o que está acontecendo? Ah, não sei. Eu vou cantar tocar uma música pra você com essa não, porra. Hans. Oh, tudo bem. A gente vai pegar essa palavra do Hans. Dora, vai lá. Beleza, descobri o que eu não posso usar mais. Tô falando que tem que abençoar esses negócios. Acho que é ganhar a cabeça. Não, tem que ficar amaldiçoando os negócios. Adoro, acho que vai jogar o lance de volta. E aí você tenta largar o machado. Não, não larga, lógico mão. Que não. Não A Dora vai tentar bater o bicho com a lança. Isso aqui. Tá. Aí vai tentar pegar com a outra pra tirar. É tipo trabalhador. Não fala nunca, eu vou fazer isso. Não, aí na hora que você foi assim, o Daero segurou sua mão. É, ele vai falar, e vai o outro pegar também. Calma. Fica todo mundo agora. 14, pega? 14. Mas o que você tá fazendo? Tô fazendo com a lança. Tá. Ele já esquivou Várias vezes. Uma vez. Uma vez. Uma vez nesse combate. Vai esquivar a segunda vez agora com mais 4. Deixa eu jogar pra eu tirei 8 mais 4. 12. 12. Não conseguiu. Segundo. Você acertou. Tá vendo? Essas coisas não aparecem. É mais rápido que a calculadora. É, 8. É. Hã? 8 de dano. 8 de dano. Beleza. 42. Menos 8. 34. Tá indo. Aí, Dora. Você bateu com o quê? Balança fantasma. Balança fantasma? É. Massa. Será que se você me cutucar com essa lança, ele solta? Taera. Sua mão. Taera, o Luiz Dora. Vai tentar usar uma das suas magias? Vou tentar usar uma das minhas, não uma das do mal. Então você rola inteligência mais seus poderes, você tá menos 4. Menos 4. Menos 4. Tem que tirar 12 pra acertar. Tá bom. Força, você tá fazendo assim, então seu nome tá aparecendo. Pera aí. Você tem um bônus de força de vontade, eu acho. Conta um bônus de força de vontade aí? Conta. Então tá, mais poder 3, 10, menos 5, não, 11. Nossa. Eu quase, você foi assim, ó. Aí você viu escrito no corpo da centopeia o seu nome, assim, Aeromonstor. Pare. Cada zumbi era uma letrinha. Aí é doido. Aí ficou Taero. Taero. Os zumbis é que fizeram a forma, sacou? Tá assim, quando tiver tomado as drogas. Caralho. Hans, caneca de pedra. Não sei, ele vai atacar? Que tava tudo preocupado comigo. Oh, sim! Vingarei essa morte! Morte? Yeah! Ele vai dar ainda. Vingarei este ataque que fez contra o meu primo. Deixa eu pegar esse machado. Ele segura o machado. Não! Não! Mas não acontece nada com ele, não. Já tá com você. Si. Já tá com você. Si. Tá com o Sede si. Tá nele. Com a Já tá com o Isaac. Ele vai lá dando saltinhos dele e vai bater com o Forte. Olha, olha. 19. Caralho. Ele foi e foi escrevendo assim o nome dele nos machados. Enquanto ele vai escrevendo o nome dele nos zumbis, o Taeron vê o tá. Eu vou acabar então, usando a magia acertou. Dessa merda. Pode né? rolar, usar. Acho que deu, né? Fica mais difícil ficar lançado. Ficou quanto? 10. Ó, tá com 24, hein? Ó, cuidado, hein? Ele ainda vai aguentar uma rodada. Ó, Val, virou a rodada. Mas... Nova rodada. Vou... De novo? Vai de espada? Então vai. Deu 19. 19? Yes. Deu 11 mais 5. 11 mais 16. 5? 16. Tá com 8. Agora é os inimigos. Ele vai dar outra lambada dele. Esse é o zumbi que tá dando lambada aí. Então vamos lá. Vamos ver quem que pegou agora. 3. Tulissa. 4. Dora. E 6. Val. Var. Então vamos lá. O ataque dele. Deu. Ai! 11 mais 8, 19. Vocês podem tentar esquivar. Tentar esquivar. Às vezes rola, né? Esquivar. Não vale nada, tá? Vai lá, vai, baixando. É o que é? Destreza? É 2d6 mais destreza mais briga. Isso, a Val sobrou. Tomou outra lambada do zumbi centopeia. Deu 17. Era 19, né? É 19, deu quase. É mais destreza, mais briga, não? É. Isso. Então deu 19. Tem que ser mais que 19, tem né? Tem que ser 20. Tem que ser 20. É, então tem que ser 20. Nossa, Deus, é porque se for igual ataque ganha. Nunca. Você não consegue, não? 6. Não dá pra ver. É, mas eu tirei 11 também, né? É. Quase crítico. Então, aí agora o dano. 6 mais 4. Deu 8 mais 4, 12 de dano. Menos 3. Menos redução de dano, né? Que tiver. Isso, pô, lembra da redução de dano. 12 de dano. 12 de dano. Zumbi, centopeia. Então vamos lá. Tolissa. Acaba com ele, Tolissa. 8 PVs. 8 PVs, Tolissa. Faz lá. É com você, Tolissa. O frag é seu, Tolissa. É, então. Mas aí eu só tá tenho um exponente. Você tá com o troço do charlatão ou não? Vamos lá. Tá com o troço do charlatão? Não. Ele tá com ele. Nem vai usar. Então vamos lá. Mesmo poder da. Troço. Tá doido de utilizar o negócio. Tá. Ah, fodeu. Mas por que tá deu sem quanto? Um tirar 12 deu. Por que, que o padre é, tá sem o sabedoria mais seu poder. Ele é fantasma? Não, o padre não sabe. É, perdão, carisma. É. Carisma mais seu poder. Se ele fosse o padre Chalotão. Eu acho que 3. Seria. Deu, beleza. Rola o dano. Esse é o que você lançou? 9. 9. Você lançou o quê? Um raio? O negócio da de cura de novo? É. Deu 9. 9. 9. Pra todo mundo? 9. É, beleza. Sou escuro, 9. Eba! Opa! Tô bem agora. Apanha? Apanha? E aí deu quanto de dano? 9. 9 de dano. Morreu. Matou. Tulissa! Viva Tulissa! Agora sim, o zumbi centopeia. Porque o zumbi centopeia é o seguinte: na hora que você estivesse descendo de corda no ele negócio, ele ia lá e. Matar quem tava em cima e jogar o resto 20 metros abaixo. Né? Encomendei as almas para ti. Tá vendo? 20 metros, sabe o que é, né? A cada 10 metros é 2 dados, 2 D6. Beleza. 20 metros dá 4 D6 de dano. Então, acabou o bicho, né? Acabou. O padre sumiu mesmo? O padre sumiu. Vocês não estão vendo o padre pelo lugar nenhum. A gente viu o que aconteceu com o October com. Cordeiro, tá todo sangue de sangue. Ah, tá. Então você não tá conseguindo tirar esse negócio? Não. Soltar? Não. Então, eu quero fazer uma reza aqui. Tenta abençoar ele. Lá, tenta fazer abençoar. Uma coisa lá. Fica quietinho. Vai doer não. Olha pra lá. Só um pouquinho. Faz a reza. Você fez a reza. Eu acho que tem que falar a reza. Tem que rezar. Tem que rezar. Tem que pensar. É uma coisa crítica, entendeu? É, é só um replay. É, a vida do amiguinho tá se, aí. Se você fizer, eu te dou um D6 de bônus. Ó, se for boa. Se for boa. É, tem que passar no teste. Tem que ser grande? Sem pressão. Tem que ser rimado. Só você terminar em inho ou em nhão. Pronto. Faz ele diminutivo ou aumentativo, tanto faz. Tira, tiro, deixa esse pescoço de partir. Ah, tizinho, tizão, salva meu amiguinho dessa maldição. Fala aí, tizinho, vai falar. Tizinho, tizão, salve meu amigo dessa maldição. Como é que é o outro livro, você pensa? Tiro, não deixa esse pescoço de partir. Tiro, não deixa esse pescoço de partir. Aí um brilho branco surge em torno do October. Rola 2d6 mais carisma, mais força. E dado de mais. E meu dado adicional. E o dado adicional. Isso é seu, né? Mais poder. Deu 7 mais carisma. Deu 10? 6, 4, 10. Carisma 14 mais poder. Não deu? Deu. Deu, ia dar 12 pra seguir. Ok. Aí você faz isso, brilha. Aí. Plim! O machado sai da sua mão e cai no chão. Assim. Eu não pego esse negócio mais não. Você pode pegar e guardar. Não, é só não usar. Continua caindo pega. Sangue? Continua caindo sangue. Então, aqui, me faz um favor. Aproveita, já que Ti tá concedendo bênçãos. Tá. Sempre. É, não, ok. Eu vou aproveitar esse saldão de bênçãos dessa vez. Que tá. É, talvez você pudesse abençoar pra tirar meu nome desse livro. Porque você viu que eu não consegui lançar magia? Eu vi. Então vamos lá, então vamos lá. Tizinho, tizão, tira o nome do meu amigo desse livrão. Fala aí, só que esse é mais difícil. Esse é mais fodido. Esse vai ser 15. Se você tirar 15, você consegue. Eu tô lá, na hora que eu tenho lembrado da minha magia, só aparece Taeron. Taeron. Eu pensei na rima errada. Tira, não deixa meu amigo se fudir. É tipo, é um falhão. Ganhou um extra. Porque não pode falar palavrão, né? Seria normal pra você, não pode. Não aí pode. Não. Tipo, pensou assim, pô, engenhosa ela. Vamos ver aí, isso foi melhor. Foi 8, mais 3, 11, mais 4, 15. 15, deu, deu. Aí consegui ver minhas magias claramente de novo, é isso? Pensou? Hã? Foi. Pensou. Foi. Consegui ver minhas magias claramente, lembrar das minhas magias claramente. Conseguiu, e o livro fechou assim, caiu. É porque eu não posso falar palavrão. Guardar sem abrir, sem ver nada. Guardei. Chegou hoje e me deu uma bênção. Eu também quero ser abençoada. Por quê? Eu acho que esse momento merece uma música. Não! Poxa, ninguém quer me ver tocar meu flauta. O que você fez de errado? Eu passei cocô de guaxinim na meia do Hans. Aham. Não quero ser abençoado. Faz rima pra mim. Não, com rima. Se um pouco rima não vale. Te abençoou porque você é uma pessoa. Não vale com piadas, amiguinhos. Vale. Não. Que droga. Fala assim: essa elfa da mata, te abençoe essa chata. Continua sem valer, continua com piadas, amiguinhos. Mesmo seu amiguinho. Rima com inho. Deixa também. Tia Valente, abençoe esse pedaço de gente. Ah! Abençoe esse pedaço de gente. Muito bom. Tio Valente, abençoe esse pedaço de gente. Ganhou a bônus de fofura. Fofura bônus. Fofura bônus. Tio Valente, abençoe esse pedaço de gente. Muito bom. Eu tô inspirado agora. Tá bom, sim? Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que ele devia ganhar mais um, porque ele ganhou a bênção. Ganhou a bênção. No próximo encontro, você tá com mais um. Do carisma. Mais um em todos os ataques. Aí, ó. Você tá toda animada. Você tá achando que o grupo se preocupa com você. É, e agora tem o Elmo de cavalo. Dragão. Na verdade, não é um dragão. O Elmo é de um unicórnio, mas é tão mal feito para parece dragão, entendeu? Mas ela identificou. Mas o ferreiro da vila, tosco assim, tem que fazer um pau aqui pra você. Você imagina um unicórnio que parece um dragão. Cara, quando ele gira, você acha que é só pro quadrado, um buraco assim. Mas onde era o chifre do unicórnio, você acha que é o nariz do dragão, né? Muito bom. Então vamos lá. Então vocês estão no Furnace Room. Depois. S de D9. And. Então aí, ó, você tá no S19, tem uma porta que leva para outros lugares, ou vocês podem voltar para a sala lugares, do buraco. Outros então, agora é continuar explorando ou descer direto lá embaixo. Exatamente. E ver cadê os caras. Que a gente sabe que pelo menos um deve estar lá embaixo. Que é o velho safado. É, tem o velho safado também. E o pelo menos o marido do Quantum deve estar lá embaixo. Vamos descer. Como é que eram os outros sonhos? Eu não lembro dos outros sonhos. Eu não tinha sonho? Nenhum. Não, os sonhos foram dois sonhos. Um sonho de uma jaula, de uma cela, mas com a vista para a cidade, ou seja, que era andar em cima. E o outro sonho era uma masmorra, um cara torturando um elfo druida. Que, então eu quero descer. Vamos descer. Pra gente descer, eu acho que vai ser difícil subir depois, porque tá vendo que não tem, não tem elevador? Você levita. A gente tem corda, rapaz. Ganchinho aqui, corda. A gente pega a Dora, joga ela lá em cima, entendeu? Ela amarra e... É porque assim, a gente não sabe cadê o padre. No minuto que a gente descer, a corda que a gente deixar ela vai ser cortada. Eu tenho outra corda. É mesmo porque o cara chama padre charlatão, né? Oh, como fomos tão cercos assim? É, eu não gostava dele. Mas talvez. Eu falei pra ele ir embora. Mas ele não pode ser, porque ele é o padre da cidade. Ele é o padre da cidade. Eu falei pra ele ir embora. Não, mas ele é o padre, você não tá entendendo. Ele é o padre da cidade. E? Ainda se a gente estivesse num lugar com fantasmas que pudessem, ou em alguma hipótese, tomar posse do corpo das pessoas, que isso é coisa que não acontece nunca, tudo bem, eu até acreditaria nisso. Será que mas acontece? Acontece, acontece. Será que acontece? É. É isso, não, já acontece. Foi tombado pelo bate de latão. Acontece. Tá sendo irônico, gente. Ironia. Antes tá sendo irônico. Pô! Ah. Mas acontece, Val? O quê? Os fantasmas, assim, existem fantasmas que têm a possibilidade de tomar conta de corpos? Aí existe. Tomar possessão? Não existe. Nós só estamos servindo. E será que algum de nós aqui está com algum? Pode ser. Estava, já acabou de sair. Quem estava acabou de sumir. Ah, só foi no banheiro. Tem banheiro nessa mola? É, tem um cantinho. Tem, aventureiros também vão, é. Tem o laguinho ali, vai lá. Água, água, vai lá. Não precisa nem dar descarga. Daí eu lá o zumbi vem de pé, não, vem. Pega essa armadura assim, abre aquela porta de trás. Desenho animado é jeito. Vamos descer, gente. Vamos descer, vamos descer. Tá bom, vamos descer. Acho que ela vai já subir também. Vamos lá, vamos descer. Descer? A gente já tá tendo a porta deitada. Ok. Então tá bom. Quem foi amarrar a corda? Você não tem a magia aí pra fazer a gente descer, subir? Esse livro de mágico que você achou? Tem. Não vou ler esse livro, não, mas tem. Eu posso levitar um por um. Ah, ainda pra gente usar a corda pra subir. Todo mundo levitando. Vamos. Economizar pé, tradicional. E se precisar, vai no baralho. Tá bom, então. Vocês vão descer. Todo mundo vai descendo e eu vou ficar lá em cima de guarda. Eu fico aqui também. Mas eu não queria ir lá pra baixo? De guarda. Pode descer do final, você vem pra descer. No final eu me levito, pra não correr de ninguém vir e tá no meio do caminho, né? Eu sou o penúltimo. Isso, ela é penúltimo. Quem é o primeiro a descer? Negócio de tipo... Acho que melhor você, Val. Então, Val vai descer primeiro. Ele tinha tipo um... Não era só um buraco, direto. Ele tinha tipo um murinho, assim, igual. Sim. Que dá pra prender o gancho. Dá pra prender na máquina. Dá pra prender uma coisa em cima. Tem uma parada em cima. É. Caminho sustentável. Tem que colocar bem de ferro, forte. Nossa senhora. Agora é a pressão psicológica. Sempre estou réu. Esse expressão. Esse é o resumo dos últimos anos. Deixa eu ver aqui. Onde é que vocês foram? Tá, nossa senhora, daí foi lá ver lá pra frente. Deixa eu falar. Viu? Ah, tá. Nesse mesmo. Ah, fodeu. Aí é o seguinte, velho. Aí vocês estão descendo. Não, mano, calma. Quem que amarrou a coisa? Só pra eu ver. O Hans. Os anões aqui, o cara. Eu e o Hans lá, colocamos o gancho na viga que tem em cima, onde estava o elevador, amarramos as cordas e jogamos lá pra baixo. Jogamos lá pra baixo. Nós tiramos a barba assim. Quando você olha lá embaixo, você vê que lá embaixo parte do lago tá vazando por uns buracos. Lá embaixo tem esse líquido preto também, assim. E vocês olham assim mais um pouco, tem a corda ficou em cima da margem, mas ficou dentro do líquido. Em cima da margem, dentro do líquido. Aí você pode descer na corda e pular a uns 2 metros para frente, aí tá lá, é terra firme, então tá tudo meio destruído. Tá, tem Dark Vision, eu vou descer primeiro, então. Que... Eu também tenho. Então, beleza. Pode ir. Esses dois, né? Pra botar a máscara? Yes. De caveira? Tem visão noturna. Ah, eu vou descer primeiro. A Val entra com essa base de caveira, os monstros falam assim, Lord, you're here. Então tá, e aí o Octobre tá descendo primeiro? Uhum. Beleza, tá lá. Pra testar, né? Eu sou mais pesadinho. Vai descendo assim. E chegou lá, tá a água assim, você vai dar uma balangada e pular lá fora? Uhum. Beleza. Na hora que você pisa o pé no chão, você escuta uma câmara cavernosa que pode ter sido anteriormente uma cela do subsolo. Uma cela, uma jaula. Mas ela colapsou. As paredes caídas estão cheias de mofo e manchadas de sangue. Tá tudo meio queimado assim. apesar de ter sido vários anos, né, mais de 50 anos, mas está tudo preto de queimado. E muitas pedras caídas e pedaços de madeira queimados, eles preenchem a área. A água escorre das paredes, se colecionando, se juntando, aglomerando em uma pequena poça preta, né, no meio da sala. Para o norte, as ruínas distorcidas de um elevador de ferro e metal, elas estão empilhadas numa pilha, né, na parte mais rasa da poça. Um buraco todo arrebentado no teto, né, mostra 20 metros para cima de onde você veio, né? Para o oeste, uma abertura parcialmente bloqueada parece se abrir para uma série de... para um túnel. Um túnel escuro, porém estável. Bota bota nesse potinho. Eu sei que você tem mais destreza que eu. Não. Eu vi um cartão, acho que ontem ou hoje. Dois pombos. É inglês, né? Dois pombos. Aí um pombo assim, não, tá quente hoje. A outro, tá. De repente o pombo assim. Você comeu milho hoje, não foi? Mó barato. Ah, thank you. Acho que tô um pouco sem sal. Sem sal. Não, pra mim dá bom. Também gosto muito de sal. Na hora que você pisa, você começa a escutar uma cacofonia de gritos e uivos. Cacofonia de gritos e uivos. Como se espíritos inquietos que estavam lá nessa sala, eles despertassem na hora que você botou. Tá, tô com a lança do fantasma empunhada. Ó. Aí eles começaram a fazer isso. Muito bater, Paulo. Quando você vira de costas, da poça de lago, começam a surgir duas criaturas humanoides ectoplasmáticas. Uhum. Então, desce logo, tá vindo bicho aqui. Não faz diferença. É o seguinte, antes de descer, uma rodada vai ser só dos dois bichos com o October. Depois chega o segunda pessoa. E assim a gente vai entrando na luta, tá? A não ser que alguém queira pular 20 metros e cair lá embaixo. Alguém quer pular 20 metros na doida? É seguro. O Taeron acho que tem uma interpretaçãozinha. Então deixa eu só organizar aqui, ó. Os inimigos, eles vão primeiro, tá? O October vai em segundo. Quem que tá atrás do October? Eu. A Val. Tá tudo escuro lá embaixo, tá? Totalmente escuro. A Val. Depois da Val. Por isso. Ok. Pra descer. Ok. Tulissa? Tá tendo pra ele. Mas a Tulissa não vai enxergar nada. A gente não vai acender tocha? Vai com uma tocha. Uhum. Hans. Você acendeu uma tocha, Tulissa? Uhum. O Hans. Adora e o Taeron vai por último. Isso. Página 86, Ectoplasmic Creatures. Você vê que eles chegam assim, levantam, eles parecem zumbis. Porém, a pele é transparente e gelatinosa. E eles parecem estão meio derretidos, assim. Entendeu? E a pele deles, de vez em quando, sai uns foguinhos, assim. Parece que eles derreteram no fogo. Sai uns foguinhos. Então, eles fazem assim, ó. Aí, o resto da meleca do braço dele sai aquele monte de gosma. Gosma que pega fogo. a gosma, ela pega, quando ela cai na pessoa, ela fica, tipo, na palma, assim, ó. Não vai queimando, né? Vou fazer o ataque dos bichos, tá? Vou fazer um ataque pros dois. Não, fazer um de cada um. Vou pegar aqui. Eu perdi, a gente tá descendo o buraco, é isso? Esse é o primeiro e ainda deu bicho lá. Agora ele não viu, não? Não. Só pra ela. Com certeza. Mas... tipo... machado não mesmo, mas eles mataram o mar. Esse foi o seu símbolo de sabedoria que disse? Dá pra você... Eu tô pensando em pegar mesmo. Dá pra você tentar esquivar, tá? Uhum. Ou não, né? Não. O primeiro. É um outro efeito, mas não pode tentar esquivar. Pode perder a cabeça. Não, prefiro não, tomar essa e tentar esquivar a próxima. Tá. Porque vai ser muito difícil esquivar dele. Quer quanto? O que ele faz? 11 mais 4. Ele é o que. É 11 mais 6. Ah, eu não tenho. 17. Não tem crescimento. É, não. Que é alguém infantil. Não. D6. Nossa senhora. 2D6. É 2D6 de dano, eu tirei 12. Nossa senhora. Foi crítico assim. E esse entra sem armadura. Tá. Foi 12 mais. 12 puro. 12 puro. E o negócio fica, cada rodada é um D6. Tá. Tá? Então você tem duas escolhas. Ou com a espada, com a faca, tirar a geleca. Aí você gasta uma rodada pra tirar a geleca de você. Ou você ataca e foda-se. Uma rodada ou um ataque? Não, uma ação. Uma ação de combate. Tá. Tá? Aí o segundo. Deu. 13. Os dois atacaram você? São dois só? Uhum. 14. Conseguiu espasar. Aí as criaturas vão saindo e elas vão correndo todo você, cercando, assim, né? É, parece que elas estão querendo umas do abraçar a outra com você no meio e queimar você dentro. Que legal. Criaturas do amor. É. Nessa hora... Logo zumbis. Agora você contra-ataca. Tá, vou ligar a fúria. Manda brasa. Eu perco 3 pé aqui. Vou atacar primeiro. É 18 para acertar com a lança. 18? Uhum. Primeiro vai esquivar. É mais 6 que eles têm. Não. Já tá com uma das criaturas, né? É. É. Esse entra o dano extra de fantasma ou não? Não, esse não. É só aparição, só coisa que é translucente e flutua. 8 de dano. 8? É, aí eu vou usar meu ataque extra pra acertar o outro. Tá. 40 menos 32. Na verdade eu vou chuchar de novo no mesmo, né? Mas eu vou ficar sem mais nada aqui. Por quê? Sou o último em cima. 17. Ah, mas pra acertar. É? Não, na próxima rodada já entra todo mundo, mas entra na ordem que vai descendo da escada, entendeu? A ordem da iniciativa. É. Então deu. É, o primeiro tá com 32, o segundo. Não, tô atacando de novo esse. Ah, o primeiro. Tá. É. 17 pra acertar. Fominha, né? Mas já. Não. Para de ter comida, pelo amor de Deus, não aguento mais comer. O Milton pediu pipoca, velho. Não, mas parou, não, acabei de pegar pipoca e acabou. Pra mim já tá suficiente. Acabou. Não aguento mais. Não aguento mais. Tô louco, Comigo, mas é compulsivo, não é questão de precisar, entendeu? Let's go. Toma, pedindo. Let's go, vambora. E aí? Por favor. 17 pra acertar, pegou? 17? Ah, porque tem 17, vou esquivar o segundo. Vamos abrir o bis? Tem mais ou menos uma hora que eu peguei um bis. 6 mais? Falei assim. Olha, tem bis aberto. Não, deu mais 6. Não, deu 12. Você já comeu tudo. Olha, tem um bis aberto. Peguei mais. Deu 11. Mais 11. Fácil, sim, um bis. 11? Pode dar, não? É. Eu tinha barco de comer quando eu cheguei. Não, a gente acabou de comer, a gente foi comer, era tipo... Era 15 pra frio. Pelo amor de Deus. Vai, toma aqui. Eu tava com 32, tá com 21. 40 menos 11 é 29? Yes. É. Ah, não, 8 foi 8, 8 foi 8, né? É. Não, pois é, então, ele tá com 21 agora. Viu? Ah, é. Foi no é mesmo. É mesmo. Putz, não tá maquinário pra negócio? Não. Mas eu não sei se é ele. Pode. Mas pra eu tirar o negócio com essa lança eu consigo tirar. Você passa a lâmina da lança, consegue. Tá, então vou gastar um ponto de ação pra tirar o negócio. É uma cicatriz, viu? Vamos lá, Val. O que era aquele negócio de um monte de. Aí você chega, você tá vendo o October lutando contra duas criaturas ectoplasmas assim. Aí você chega, pula lá dentro. Ele já jogou o Stone. Ele é uma outra loja. Ele é tipo uma loja do Gustavo. Tá aqui, é igualzinho. Mas aí já tá escrito sacanagem. Tá tudo no escuro, mas eles vêm no escuro, né? As criaturas, né? Mas você tá bem normal, você tá com a máscara da caveira? Eu sei, mas tipo assim, eu não consigo. Aí eu descendo lá, a primeira coisa que eu faço enquanto eu descendo é um light. Ah, tá. Já tá com light lá embaixo. Pronto. Espadada. Manda braço. Doido. 16. Pega. Vocês fizeram 12 esquivas, então agora fazer a segunda esquiva menos 2. Pega. 2, 16 mais 4, deixa eu ver. Deu 9 mais 4. 13. 16? Pegou. 12 mais 4. 16 de dano. Você pegou o que ele estava lutando? Uhum. 21 menos 16. 5. Ele já tá meio capenga, assim, já caiu um dos braços no chão, já tá quase virando uma meleca no chão. E aí o segundo é Val Helsing, agora é a Tulissa. Yes. Explosão de luz! Explosão de luz! Explosão de luz! De cura, né? É melhor porque dá dano nos bichos e cura a galera ao mesmo tempo, né? Why not? Só dá dano nesses bichos porque são undead. Que depois vai usar outra coisa. É. Tomando base. Só tá enfrentando undead e tá usando só isso. É, isso mesmo. 7. Quer mais de pouco? Tá, 7. 14. 14? Ah, eles já usaram as esquivas todas, então entrou. Tá no braço. 9. 9? 9 de dano em cada um e 9 de cura. Então você matou um, um queimou com o fogo de tia, com a luz de tia. Fogo e o segundo. De o segundo tá em pé, o segundo tá com 31. October. 9. October. October. Eu recuperei. With desire. Aqui, tem um seriguidão legal aí, né? Preciso rolar o da mesa da frente. O Hans vai segurar na, na. O Hans tem alguma coisa à distância? Tô cansado de usar esse corpo a corpo. Tem machadinho de arremesso. Então o Hans vai enroscar a perna dele, ficar de cabeça pra baixo, assim. Tipo Cirque du Soleil. Ele vai girar. E vai lançar os negocinhos dele. Qual? Ele tem habilidade de Cirque du Soleil. Ele para quem tem. Tá escrito Cirque du Soleil na filha dele? Esse ele aprendeu com os elfos. 12. Tudo com os elfos. Hã? 12. 12. Tem muito tempo que ele fez isso. 12? Não, mas 12 eu acho que dá. Porque eles estão sem a 12, eu seria o básico pra acertar. Então pode rolar o dano. Base de instalação. Não lembro, cara. 8. Hoje teve um negócio que eu espalhei dele também, que eu não sei. Menos 8. 23. Yes. E agora, Dora Guaraná. Vai lá, Dora. Dora. Dora Guaraná. E depois Dora. Ele sai e pula lá dentro, tá? Uhum. Aí, Dora, você vai atrás do, do Hans, depois que ele deu a demonstração do Cirque du Soleil e dos Explorer. Elfos. Explorer. A Dora vai descer. E... Você quer descer batendo no bicho assim? Ó? Ah, não tem que bater no bicho. A lança vai descer. Vai com a lança. A lança tem a lança da outra pessoa tá usando. Ah. Ocupado no momento. Tá ocupado no momento. Então, a lança vai descer. Vai descer? Então tá bom. E saíram. Vamos lá, vou descer, tem um bicho em pé, é isso? Tem um bicho em pé. Ele tá baleado, como é que ele tá? Tá, então 23, tá? Ah, 25 morreu? A Tulis se matou. Tá, vou descer e dar um... descer levitando, porque essa corda eu vou cair. E vou dar um fogaréu ali. Né? Beleza, manda abraço. É, pra acertar. 12 acertou. Tá, crítico. Beleza, double damage. Double damage. Eu acho que matou ele. Ó. Oh. 28 de dano. Matou. Nossa, chegaram no segundo nível da dungeon. Você estava tendo algum problema aqui? Ok. Esta sala. Esta sala. Tem muitos tesouros. Número de tesouros da sala é zero. Passagens secretas. Nenhuma passagem. Ela dá para uma outra sala. E aí, vocês vão entrar naquela passagem que está meio quebrada na frente. Sim. Yes. Então, essa é YouTube. A sala agora é sala YouTube. YouTube. Agora é de popstar. Uma cobra semi-congelada. Semi-congelada? Você é semi-descongelada. Mas é porque ontem tá congelada. Aqui que finaliza, né? Semi. Semi. Eu já tava com styles de sal. Uau! Styles. Acabou. Outro um calor bem dando calor, isso aí tem calor. Eu comi demais, né? É o amendoim. O amendoim vai lá. Nossa! Puta merda, essa aventura é punk pra caramba. É, cara. É punk pra caramba, velho. A gente deve estar com 85% de confronto em cada sala. Sabe? É, não tem nenhuma sala que não tem confronto. Mas assim fica legal. Mas depende. E né? Todas unidas, no ó. Os recursos são doidos. Então, pois é, por isso que eu perguntei dos seguidores. Porque cada bolinha de luz dessa gasta 2 PE. Já tô com 7. Aqui, eu tô com 10. Pois é, eu tô com 7. Sem dormir pra conseguir mais? A gente tem uma recuperação aí. Você tem como recuperar aqui. Calma. Aí é o seguinte. Aí, galera, vocês entram no lugar. Vocês entram no lugar. Eu gastei muito pé, tá, galera? Vocês entram no lugar que você... Vocês entram no lugar que você tem a sensação... Que é a The Central Dungeon Chamber. Vocês têm essa sensação? The Central Dungeon Chamber. Não, aqui é pra ligar a fúria, pra usar a pontinha de luz. Presta atenção, ver se alguém chegou na sala central. Quatro passagens, quatro corredores escuros saem desta enorme e vazia câmara. Cada um saindo nas quatro direções do compasso. E cada um decorado com... Da bússola, né, Nilson? Isso. Da bússola. E cada um decorado com o nome afixado no teto antes na entrada desses corredores. Então, o nome é o seguinte. De onde vocês vieram, o nome era Hell's Basement. Que lindo! O porão do inferno. Pro norte tá escrito o Oubliette. Oubliette ao contrário, como é que é? Oubliette. O que é Oubliette? Oubliette. Como é que escreve? É o esquecimento, né? Seria assim? Ah, Oubliette. Oubliette. Como é que é? O-U-B-L-I-E-T-T-E. T-T-E, Oubliette. Oubliette tem a ver com esquecimento mesmo. É Oubliette. Isso é uma palavra em inglês oficial? French. Os esquecidos. É assim, a área dos esquecidos, do desespero, do inferno. Forgotten ones. Aí, to the west, né, pra oeste, tem uma plaquinha escrito é Reaper's Hold, ou seja, abrigo do carrasco do inferno, do capeta, entendeu? É o abrigo da morte, seria assim, como se fosse assim. E pro sul tem The Nevermore. É um lugar bem light, gostoso de ficar, né? Pra passar as férias. No chão. Eu tô achando que o Bliet não é isso. O Bliet é banheiro. Então, Bieta, tá banheiro. Onde você esquece suas fezes. Né? Esquece de combinar mais com a aventura. Então deve ser o banheiro. E banheiro em história de terror é bem horrendo, né? Como é que escreve? Silent Hill, eu morro de medo de entrar em banheiro. Google Translate. Então, peraí, que rolou errado aí. Na verdade, deve ter um monte de casa. Assim, não é banheiro no terão. Deve ser os dejetos. Jogar pra fora, sacou? Deve ser os dejetos. Quando digita o Bliette no Google, o primeiro negócio é acima disso. Vem com dungeon. Vamos ver, dungeon. Alguma coisa de dungeon. É coisa de castelo. Eu acho que é fossa. É fossa. Será? Será? Cadê? Peraí. É a fossa. Então, images. Nossa. É a decadência do aventureiro. Vamos para a fossa. Estamos aqui para o Senhor Aventura. Hoje nós vamos para a fossa. Cara, a gente não foi. Vem do francês. Mas aventureiro da ideia é chafotada. Only accessible by a trapdoor at the top. Makes no sense. Em frente, vamos em frente. Vai lá que vocês vão saber o que é, ué. É. Tem que entrar e a gente descobre. Então lá. É o seguinte. Difícil aqui, viu? Alguém quer dar uma vasculhada nessa sala? Yes. Sim. Então a Val falou primeiro. Eu também. Rola. Vamos lá. 2d6 mais sabedoria mais investigação. 2d6 mais 5. Então 9. Ah, você não viu muitas coisas, não. Você olhou assim, de leve. Vai lá, Taeron. Taeron está aprendendo francês no momento. 15. Bem, não, peraí, mais que 15. É. 17. 17? Então é o seguinte, você viu que tem. Que no meio dessas pedras, assim, nas paredes, tem vários scratches. Assim, ó. É. Coisa. É marcas de. Quê? Marcas de. É que os prisioneiros estavam tentando fugir do fogo que começou a pegar por aí. E aí você nota, mais assim, meio na escuridão, você nota que tem uns esqueletos no chão. Tem 8 esqueletos no chão, com a pele toda, com restos de roupas todos queimados. Os próprios ossos estão completamente queimados de fogo, né? E os restos dos prisioneiros, né, que foram pegos pelo fogo no oeste da prisão. Tá? Alguém acendeu. Parece que eles correram até aí. Artifício e morreram, deve ter morrido sufocado, alguma coisa assim. Tetra de espuma. Tá? Beleza? O que vocês vão fazer? Vai, não consegui achar nada. A gente vai. Vambora. Não, os esqueletos começam a levantar, porque uma rodada é 3 segundos, eu contei até 3 aqui. Initiative. And Obliet is a form of dungeon which is accessible only from a hatch in a high ceiling. É isso. Uma hatch onde? In a high ceiling. É uma sala que só tem entrada por um buraquinho. É tipo murder hole. Ah, então deve ser um lugar também que dá pra sair. Aqui, mano. Ó, eles mostram aqui, ó. Uma é a saída, eles falaram pra vocês que a gente não sai lá. É a saída. Saída de emergência. É isso. Não. Os esqueletos levantam, olham assim pra vocês e. Vão quantos pegando mesmo? Fogo um a um. Feio. São 8 fire skeletons. 8 esqueletos de fogo. Tá. Burning skeletons. Ok? Estão pegando fogo. Eles vão em cima de vocês. E. Iniciativas. Esqueletos é mais 5. Dá 9 mais 5. 14. 14. Mais 5, 13. Ó. Taeron. 14. Ó. Você vai antes dos bichos. Info. É. Val Helsing. 13. Mas depois dos bichos. É. October. 10. 10. Vai lá no final. É. Tulissa. 13. 13. Olha, Mário. Está chegando. Hans. Hans. Tem nada a ver com você, não. Hã? 6. 6. Tem no Atlas, se quiser, pode crescer. Tem do outro. Hans, 6. Você quer, Mário? Muito. Dora. Oito. Dora. 8. Tá lá, viu? O Nildo olhou pra mim. É, toda hora. Coisa. Toda hora. Hans é 6, Dora é 8. Arruma um outro livro pra você. E é isso aí. Vamos começar pra todo mundo, você. Oi? Vamos começar aqui. Taero, você, esqueletão de fogo. Ok, o meu poder de fogo então não vai adiantar nada com eles, é isso? Não sei. Meu conhecimento mágico, o que, é que eu consigo. Pergunta pra Val, ela pode. Não. Ah, você quer tentar o seu conhecimento mágico? Então rola o seu conhecimento mágico, tem que dar 18 aí, você sabe. Ok. Vai lá. 18. Com a Val é 12, eu no sei, manual. Eu sei. Eu tirei 19. Beleza, sim, exatamente. O fogo, inclusive, cura essas criaturas. É, Burning Skeleton. Então, gente. Foi bom você ter descoberto. Então, já como eu tirei mais de 18, que é um teste muito difícil, eu consigo manipular fogo. Eu consigo diminuir o fogo deles? Não. Ok. Você sabe. Foi isso. Simples assim. Não. Então, com licença, eu me coloquei uma armadura arcana. Você viu? Não, você pode usar as telecinésias, não tem telecinésias. Tenho. Pode dar um bater um na parede. É, pegar assim, uma pedra no chão e tacar nele. Ainda tem o líquido aqui do lado? Só. Oi? Ainda tem o líquido aqui do lado? Tem um líquido no fundo, assim. Do lado? Do lago. Que é de ácido. Ah, tem um ácido, lago, né? Ácido não. O lago não chega ácido, aqui. Não. O lago não chega. Não, tem. Não, mas tem uma água. Passou na lá dele. Poça. Ah, então rolou. Então, beleza. É, vou jogar um na água lá. É que eu não sei se é, pra se é água. Não sei se ah, é. Tá. Vamos bater ele pra dar o dano de telecinema, mas de quebra pôr na água. Isso, beleza. Tá joia. Um abraço. Hein? Bonito. Então vamos lá. Você fez isso ou super interessante? Você pôs a armadura cana? Não, eu não pus a armadura cana. Vou queimar. O ataque aqui com a telecinésia dá 6, mais 5, 1, 13. Pegou, deu. O agora dano. Rola o dano. Dano. Isso. Eu somo meu bônus de inteligência, não somo nesse dano? Somo, né? Tipo força. Somo. 9. Massa, matou um. Oh. Você bateu ele assim na água, assim, ele espatifou e. Mas a poça é pequenininha, tá? Entendi. Aí ele caiu na poça, ele bateu, foi e secou quase a poça toda. Essa é na marra que vai ter que ser. Olha lá, inimigos. Agora é os bichos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, porque é muito, então sobrou 7. Então eu vou dividir, 3 vai atacar no 1. No... Não, vou dividir, 2 vai atacar no 1, 2 atacar no outro e 3 atacar no outro, tá bom? Então os dois primeiros vão atacar... Eu. No October. Muda de sistema. É de monstro. Não tem jeito. Eu devia ter comprado. É, você sempre fala que devia ter comprado, nunca compra. Ah, uma vez eu comprei. Ah, tá. Aí você escutou e comprou. Eu ia ser atacado, era você. Mas é desperdício comprar. Né? Não, pra mim é melhor. Pra ele é jogo, ele vai ser atacado de todo jeito mesmo. É desvantagem. Pelo menos ele ganha alguma coisa com isso. Aí ele compra mais PVs, né? Mais 5 no primeiro, tá? Ele deu. Ih, deu 10. Vai tentar esquivar? Uhum. Esquivei. Beleza. 14. O segundo vai atacar. Deu 7 com 5, deu 12. Vai rolar menos 2, né? É. O segundo esquiva é menos 2. Só que você só tem duas esquivas, seu destreza é 2? Aham. Uhum. 12. Na pinta, pegou, né? Pegou. Então é um D6 mais 3, deu 9 de dano, nossa senhora. 9 de dano de fogo. Tá. Então. Tem redução? Esse não, não, né? Esse não tem não. É... Aí agora o segundo grupo dos outros dois Burning Skeletons vai atacar October. Primeiro que eu fiz assim mesmo. Né? Agora, agora você não tem esquiva. Se eu tirar acima de 10, ele pegou, tá? Deu. Pegou o primeiro. Pegou. Pegou o segundo. Dano. Deu. Não, é 1. É 1. Buscar uma coisa. 7 de dano. 9. E 9 de dano. Nossa, ele tira 6 de dano. Terceiro. Terceiro. Tô blooded. Terceiro, os outros três. Tem blooded nesse sistema. Tem sim, meio PV. Quatro. Menos dois. Quatro. Quem que é o quatro? Dora. Foram três em cima de você, Dora. Nossa senhora, quantos zumbis eram? Sua destreza é quanto, Dora? Três. Três, então você tem três esquivas. Cada esquiva subsequente é menos dois com o outro. Quatro em mim. Tá? Primeiro vai te atacar. Ixi, deu 15. Segundo vai te atacar. Nossa. Deu 16. Diz que esses dados, pegou. Pegou? Pegou. Então vou rolar o dano. Deu 6 de dano. 6. Esse entra sem negócio. Certo. E o terceiro vai te atacar. Deu 9 mais 5. 14. Ou. Beleza, massa. Ó, doido demais. Agora vá ao Helsen. Espadada no bicho. Doido demais. É muito esquivo, manda brabo. É muito bom esquivo. 17. 17? 17 nele. Nossa, pegou. Eu vou. Não vou nem rolar. 7 mais 8. Não, pegou? Ah. Pegou? Pegou, morreu. Pegou, morreu. Morreu? É Minion. Minion. Yes. Massa. É, Tulissa. Menino, tirar a metade do HP do anão. Bola de luz. Bola de luz, manda brasa. Quantos consegue? Ah, pegar? Se fudeu. Se fudi. 12. 12 não, 12 é na pinta. Eles são capenga. Pegou. Ataque pega. Não, pegou, então, morreu. Então você se fudeu. Pegou, morreu. Não, pois é, mas deu 6. Essa bola de luz é um alvo só, né? É um alvo. Não, é área. Área? Área. Quanto por quanto? 10 por 10. 10 metros por 10 metros? Então, rola um D6 aí, vê quantos pegaram. Porque lá tá muito caótico. Vai lá, rola um D6. Pegou um! Yes. Que dá rolar sem vontade? É, ele tivesse falado com vontade. Eles falam de mão mole, rolando de mão mole. October! Rolando de mão mole, rolando de mão vontade. Aí é assim que rola, meu. October, manda brasa, cara. Mas curou os amiguinhos. Curou os amiguinhos. Seis. Opa, fiquei fudido. Eu bati um monte com ela. Ó, tem recorde aí. Pois é, tá fácil. Eu sei que fez isso, mas tem mais banana, pode pegar. Eu não tô mais com medo, não tem mais nada. Fiz o que, velho? É só de olhar o circo e já pedi a fome. É, a sala é grande, como é que é? Mas é natação, né? Nadar. Como? A sala é grande, tem espaço. A sala é grande, a sala tem espaço. Mas bem que eu tenho... Tem... Era uma lápide. Três, virou três, virou pipa, quatro. Agora é pipa. Aí você vai pegar mais de um? Era. Não, pode fazer, sim. Tá, vou tentar bater girando com a lança. Bater girando. Você vai pegar dois. Beleza. Crítico. Doe demais. Nossa, matou os dois. Degolou dois. E beleza. Minha lança é boa, né? Doe demais. Dora. Ó, oh, e a lança, hein? A lança do capeta. Tem mais aí? Vai lá, sobrou três. Tem três. Os três estão te atacando. A Dora vai. Vai correr em círculos. Não tem nada pra fazer, cara. Não, bate neles, velho. Não, velho. Vou pegar você tem nada, cara, pra bater? Dá uma arma pra ela. Não tem arma mágica pra bater, gente. Mas isso é mínimo. Oi? Tem não, esses bichos passam sem ser mágico. É assombração que você não consegue. Esqueletos. É assombração que a pessoa pega arma mágica. Esse aí pega normal. Esse pega fogo. Ah, é. Então, o fogo, ele tá te batendo com fogo mesmo. É osso e fogo batendo em você. É. Então vai tentar bater, então. Ela tem um porrete. Aí. E, não, é perfeito o porrete. Perfeito porrete pra esqueleto é bom demais. É. Na D&D, se você tivesse a arma que fura... Era meio queria... dano, né? Ah, era uma bosta. Era uma tosca, assim. Tinha um risco de não pegar. É. Engastalhar. É, porque eles nunca imaginavam. Não, eu vou bater com o lado flat da espada. Isso não tinha nas regras. 11. 11? 11? Não, é mais que 10. Não, tudo bem. Eu vou fazer a esquiva dele. Mais que 10 dele, pegou. Isso aí eu... 8 mais 2, 10. Pegou. Matou um. Sobrou 2. Hans, caneca de pedra. Hans vai dar um ataque giratório dele. Como não? Sim, ele vai dar uma estrela, uma mão no chão e vai com a espada dele bater nas canelas dele. Enquanto chuta outro com a perna que tá virando. Enquanto chuta outro com a perna que tá virando. Seu bem. anão do Ciclo Sono. Deve ser 19. Boa, pegou. Acertou os dois? Acertou os dois. Alegria! Lá, lá, lá. Eu acho que esta luta foi tão boa, merece uma música. Não! Ok. Isso é aquela piada de filme toda hora, né? Até aí no última cena o cara fuma, toca o negócio e o mundo acaba. Todo mundo, vencemos! Você começa a escutar. The end. Então vamos lá. Agora vocês têm que escolher, ou vocês vão para o Bliette, ou vocês vão para o abrigo da morte do inferno capeta, ou vocês vão para Nevermore. Ah, eu acho que eu quero ir no banheiro. Quero ir no Nevermore. Vocês vão separar o grupo? Não. É mais estresse. Em algum momento da Aventura dos Unidos sempre tem essa pergunta, né? Eu acho que ele fica muito na esperança de que um dia a gente vai. Assim, é na sorte, né, gente? Eu falo assim. Né? Então, vocês vão pra norte. Não, vão lá no Corvo. Oeste. Nevermore. Pro sul. Nevermore. Vocês vão pra oeste? Vão pra Nevermore. Pro sul. Isso. Então, vocês descem um corredor. E antes de chegar no final do corredor, tem uma porta à esquerda. Tem uma porta à esquerda no corredor. Quem abre a porta? Dora abrir a porta. Dora. Dora. Então vamos lá. Atenção. Esqueci o nome também. O breguete é. Il breguete. Le breguete. Le breguete. Vamos ver se vocês pegam um chefão, né? Eu tô seguindo a dungeon. Eu não mudo nada. Chefão, mas essa dungeon tá bem feitinha. Essa dungeon tá legal. Tá legal. Não, mas é Pathfinder. Tá bem feitinho. Eu peguei essa aqui porque todo mundo elogia na internet e a turma que fez isso é um pessoal assim, ultra experiente. Tô achando que o chefão tá correndo da gente. Não, estão todos andando, tem uma regra. Todos juntos na sala, isso é um de entrar. Estão lá só jogando. Vocês vão abrir essa porta à esquerda ou vocês vão seguir reto? Abrir a porta à esquerda. A Dora já abriu. Já meteu a mão e já abriu. A Dora já abriu? Cantando. Lá. Aqui é bom alguém tá com uma tocha, assim, uma coisa assim. Eu tô com o cajado com light, mas se eu cair, ele morre. Ela varia entre essa e a do Fred Krueger. Acho que ela acha muito solidária. Fred Krueger, um, dois, três, ele vai te pegar. Ulisses, tá com uma tocha, viu? Só pra você saber. Ok, obrigado. Se quiser, eu faço. Se quiser, eu faço. É, o 10. Tá, tocha. Já que ele tem. O Hans tem outra. Já que ele tem habilidades malabarísticas. E o meu negócio tem light, mas porque se eu cair, ele para de ter. O 10. Se eu cair desmaiado. Vamos fazer uma coisa divertida? Dora, toma lance de volta. Dora. Interessa esse martelo aí. Não faz isso. Machado, né? Eu tô com o martelo aqui. Vai ser muito suave, vai dar mensagem, vai dar coisa boa? Não vai dar. Se eu usar os negócios quase perder a cabeça, se eu usar o negócio quase perder a magia. Martelo, eu peguei o martelo mesmo, tu falou que dava a sensação que você ficava bom de ofício. Ok, mas qualquer coisa ruim que vai dar. Ué, só tem um jeito de saber. Não, então não vamos lutar aqui saber, vai ser ruim. Você fica bom no ofício de a desvantagem merecias. É sempre pior que a vantagem. Outra é de quem mesmo? É do negócio do pântano, manico do pântano. É, comia criancinha, você vai ficar bom no ofício de comer criancinha. É, exatamente. Pô, mas não tem criancinha. Mas vai ser bom mesmo. Já falei. Essa porta é uma grade, tá? É uma grade. E claramente, pelo que vocês veem, você vê como uma sala dos guardas, tá? É, o fogo entrou dentro dessa sala e tá tudo queimado. E tem um mecanismo que vocês veem claramente que abre uma porta no que fica no final do corredor sul, o corredor que vocês estavam andando, ok? Mas esse mecanismo está todo estragado. Ele está estragado, está queimado assim. Tá? E quando vocês olham lá no corredor, lá no final do corredor, vocês veem o portão de ferro bem caído, totalmente. Enterrado no chão. E assim, praticamente impossível de entrar lá no sul, no corredor sul. Entendi. A não ser que esse mecanismo seja consertado. Ofícios. Alguém aqui consegue olhar? Consertar? É o ofício ali, ó. Você não tem mais os ofícios? Eu tenho carpintaria no Smith. Então, manda brasa. Manda brasa, pode fazer. Rola aí, mas sem isso, não usa o martelo. Então aí, ó, você olha assim, sem o martelo, você tá vendo, nossa, vai ser difícil pra caramba. Pode testar, é 18. Detesta, sem o martelo mesmo. Segura o quê? Nossa senhora! É Fred Krueger. Ah, da musiquinha do Fred Krueger. Mas é isso que ela tá cantando. É. Deu? 12. 12. Ele tentou assim. Por que a gente não vai lá no fundo e usa o pozinho de pedra pra. Deixa eu usar o martelo aqui, ó. Vai que funciona. Toda vez que a gente usou foi mais problema do que solução. Pra que usar esse negócio? Mas vai que isso é bom. Não, isso não é bom. Não é bom. Ah, me pensou de novo. Não tem ninguém atacando aqui. Você quase perdeu a cabeça com o último. Você quer que a gente perder de novo? Ah, pensou de novo. Deixa eu preparar minha rima aqui. Então tá bom, então vamos passar. Foda-se, porra, esse grupo. Eu vou usar a marca. Isso, vai lá. Eu estou do lado de fora da sala. Tá. A Dora tá do lado se do... Alguma coisa, se alguma coisa surgir tá da porta... Do... Se alguma coisa o Hans surgir... tá do lado do... do isso, do se alguma coisa surgir da porta, eu tô preparado já pra... Pra matar. Pra matar. Massa. Mesmo que seja o Hans, né? Não, surgir da, do portão que vai abrir, né? Não ah, entendi, entendi. Você usou o martelo? Uhum. Então rola, faz o segundo teste, agora com mais 5. Ó. Agora deu. 19. Então beleza, aí você bate assim com o martelo, te dá novas ideias, ah, faz assim, faz assado, acertou o trem. E aí quando você vira um portão lá onde o Taeron tá, porque o Taeron é o único que tá sozinho no corredor, né? Então tá. Ê, Taeron, o que você tá fazendo sozinho? Não, no corredor vocês estão na sala. Tô lá assim já. Entra um vento frio que sai de lá. Cheio de almas. Mas só isso. Tá. Tô com minha máscara, o que, que eu vejo? Lá, hã? Lá de dentro, um brilho assim, parece uma energia negra vindo lá de dentro, assim, bem forte. Só isso, mas mais nada. Só isso, tranquilo. E, só tem, isso. E tem uma placa em cima escrito Nevermore. Eu volto lá pro corredor agora com o martelo assim, viu? Ó, ó, funcionou, deu agora certo. Agora tenta soltar o martelo. Não, o martelo solta, numa boa. Normalmente. Então não usei ele pra atacar, vamos combinar assim. Ele não sentiu mais nada, assim? Tá bom, não sentiu, né? Ele não sentiu nada de errado? Nada, nada de errado. É, mas você não pode atacar. Não usei ele pra atacar, especialmente não criancinhas. É. Esse é o maníaco, maníaco dele. Ah, o maníaco é outro. O que o maníaco faz? O que o maníaco faz então? Ah, eu vocês pesquisaram do maníaco, não lembra? O maníaco ele colecionava crânios. É. Ah, o maníaco colecionava crânios. Porque ele queria recompor o crânio da esposa dele. A esposa dele morreu porque ele bateu a esposa e rachou o crânio da esposa. Ele arrancou a cabeça da esposa e aí ele procurava crânios pra poder achar o fragmento certinho pra botar. Ele acreditava que quando ele concentrasse o fragmento certinho, aí a esposa dele voltava à vida. O cara era muito batidão. Batidão. Goiabão. Se era padre que comia criancinha, ele padre que comia criancinha, tá com você, então. É só padre que comia criancinha. Ah, porque eu sei que tá com negócio de comer criancinha. Vai estar guardado, tem uma visão aqui. Criancinha até quantos anos? Pode comer criancinhas até quantos anos? Mas vocês têm que perguntar pro Greenborough. Greenborough já é aquele que sumiu. Que é, surgiu. É, surgiu. Sei. Vou pegar aquele padre e vai ver. Deixa ele comigo. Então, vamos seguir. Tá lá no fundo. Então vocês foram até o fundo? Yes. Vamos lá. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Nós estamos afastando. Eu não quero voltar para o Dali, não. Vamos embora. Ah, esse tem cara de ser chefão, hein? Dá o tal porta, ó. Não quer dar o tal porta. Então tá. Ok. Eu tô sentindo que a gente pegou um atalho agora. A gente pegou o chefão de cara no podia. A gente vai dar de cara do chefão agora. Antes da hora pra variar. Depois de aventura assim, porque eu não altero, né? Então. Mas dá aquele sangue frio. Morreu, assim, morreu. Deporte Cules. O Post Cruz, né, que dá, vocês abriram e tal, aí vocês veem várias portas de ferro, elas se enfileiram nas paredes desta área de celas, parcialmente arruinadas. As portas em si, elas são de penduradas entreabertas nas suas hinges, como é que é? Dobradiças. Dobradiças, isso. Nas suas dobradiças, revelando as células vazias ao longe. Suportes de madeira parcialmente queimados ainda funcionam no norte, enquanto no sul eles colapsaram e causaram as paredes das celas a serem destruídas, né, também. Então, aquela água daquele poço do capeta, daquele lago preto, gotejam, né, na parede do sul para criar um pequeno ponte lá nessa parte arruinada da sala, que overflow, que ela enche demais, enchendo um buraco de obliette no meio da sala, perto da beirada, ok? Agora vai pensando aí o que vocês vão fazer. Deixa eu só dar uma lida aqui, rapidinho. Imagina que é um salão que tem várias celas. Segundo celas, né? No meio tem saindo. Tem a poça que tá saindo desse obliette, que seria tipo a façada. Isso. A água tá transbordando. E aí embaixo da placa vocês conseguem ver. Tem um escrito lá. Tá escrito assim. Nevermore. Nunca mais vocês irão ver a luz do dia. Parece que essa cela é onde deixava os prisioneiros para sempre. Solitária. Isso. Ou seja, guerra de alta periculosidade. Né? Tipo uma perpétua. Jogava o cara lá e esquecia lá, né? Eu tô achando que é aqui que vai ter o maninho. A cela do norte, vou desenhar aqui para vocês visualizarem esse negócio. Um negócio assim, ó. É assim, tá vendo? É um quadrado, negócio quadrado. Vou desenhar a perspectiva olho de peixe. Tá. Uau. Olho de tubarão. Eu vou mergulhar nesse negócio aí e ver o que tem lá no bilhete. Aqui tá... uma cela aqui. Uma cela aqui. E uma cela aqui. Aqui, ó. Aí aqui tem um obliette aqui. É assim, ó. Tá vendo? Esse negócio quadrado. Isso aqui são celas. Celas. Aqui tinha cela também, mas tá destruída. Aqui é o obliette. No meio. Capocinha. Transbordando. Capocinha, transbordando. Tá? Funciona esse negócio, não entendi. Fica aí. Não entendi até agora pra que funciona o obliette. O obliette é uma fossa mesmo, é onde bota o cocô, o xixi, essas coisas. Tá bom. É uma fossa. Por que tem? É, a fossa é tipo um buracão muito, muito, muito, muito fundo, assim. Que tinha tampa. Aí a tampa quebrou, arrebentou. Beleza. E a água que tá escorrendo aí, tem escorrendo uma água, ela overflow the fossa. Beleza. Ok? Ele deve estar agradado. Isso aqui é o cheiro do lugar, está extremamente apodrecido. Né? Bem, bem nojento, assim. São excrementos apodrecidos de 50 anos. Petróleo. Metano. Metano é horrível, né? Eu Isso aqui é só uma cela, vambora. Ah, não, tá, então calma. Só carregou o mapa, ainda não carregou as criaturas. Né? E agora a gente tá indo bem, viu? Hoje. O Obliette, ele tem 30. O Obliette é fossa mesmo. A fossa tem 30 metros de profundidade. Mas ao longo dos anos ela ficou cheia de água, né? 2, 3, 4. Você tá sendo bondoso, né? Fora os outros pés. 6, 7. Esse é o sétimo cômodo que a gente entra. Hoje? Só hoje? E até agora. Nossa. Do 6, já passou 2 meses e a gente não encontrou. Hein? Toda vez a gente encontrou, mesmo que a gente tenha fugido. Então, qual que é a gente fazer? Porcentagem disso? 2 em 6. 1/3. 33. 66% dos cômodos, tem monstros até agora. 2/3. E quanto por cento de monstro tem cada um? Quantos monstros? Não, aí é variável. Ele varia com o de monstros. Na verdade, 2/3 para mais, porque duas delas, na verdade, elas eram quase que umas, então. Que era a sala que tava os itens. Na verdade era um cômodo secreto de uma sala, então. 2/3 de uma visão otimista. Uma interpretação otimista, né? A pesquisa. E a previsão, então, baseada nesses dados, como você vê o nosso futuro? A gente está com a média de 2,3 monstros por sala. Negro. Eu acho que se a gente falar que a gente resolver embora, vai cair na chuva. Vai cair a chuva de granizo. Você inventou? Não, mestre. Eu só. Eu só observo. Imagina na porta. Cara vem lá assim, ó, esse é o chefe e tal. Ele faz isso, tem os seguintes ataques, tem os seguintes magias, tem os seguintes poderes especiais. Se o personagem chegar na terceira, perto da terceira cela, um tentáculo agarrar a ele, tentar enfocar ele na grade. Vai sair do negócio. Alright. Então, beleza. Então, depois de um tempo que vocês estão aí, vocês começam a sentir um frio, uma sensação estranha. E o Taero Moonstone, na mesma hora, você olha assim para a parede. Assim, e você. Deixa eu ver. Isso. Você vê na parede. Você começa a aparecer na parede escrito em sangue a letra T. Vai aparecendo devagarzinho. E já foi abençoado. Quem será? À medida que vai aparecendo a letra T, você começa a sentir uma dor muito forte no seu coração, assim. Como se você estivesse tendo um ataque cardíaco. Saudade da minha família. Parte do seu músculo cardíaco tá morrendo. Uau, nossa senhora. No seu nariz começa a cair sangue. E aí você sofre 1d6 mais 2 de dano. Deu 3 de dano. Apareceu a letra T lá. Ah! Só ele. A letra T! E aí é o seguinte. A letra T! Não tenho letras T. Foi só ele que viu, a gente viu também. Não, aí Eu vou, aí é o seguinte, porque começou. Rola a iniciativa aí. Começou o Zerigdum. Zerigdum 2001, Telecoteco do Balacobaco. E aí, é porque esse encontro acaba de ser grande, se terminar esse encontro, a gente termina a sessão de hoje. Tá? Termina a aventura da TPK. Então vamos lá, Hans. Hans e Oktober ficaram com 9. 9. Então eles vão agir juntos, né? Uhum. Oh, meu primo, vamos lá. O que é isso, meu primo? O que é isso que está acontecendo aqui nesse local infernal? Dora. Local infernal. Dora. 12. Agora eu falei Dora e olhei pra ele. É, tá Dora. Ele não sabia Lulissa. Que era ele. Lulissa. 11. Você não reconheceu o nome. Tá fazendo conta. Né? Val Helsing. 14. Taeron. 13. Omicos. 36 mais 10. 2. Deu 18. Então tem uma força invisível nessa sala escrevendo nomes nas paredes. E aí é o seguinte. Val Helsing, faz um teste. Ele vai fazer um ataque em você. Tá com tua máscara aí pra você ver esse bicho aí. Tô de máscara. É, mais 2d6 mais 3. Deu 5 mais 3. 8. 8. Faz 2d6 com a sua sabedoria. Ai. Pra resistir. 8 mais 10. 10. Você resistiu. Yes! O Taeron entrou porque ele tá na maldição já. É. Então, é, Dora, 2d6 mais 3 deu 8 com 3, 11. Se a gente tirar 11, seu teste de sabedoria. E aí, numa das outras, na outra parede, aparece um D assim de sangue. E aí, você toma 1d6 mais 2 de dano, 3 de dano. Pior que o Dora. Dora, é rapidinho, hein? Droga, porque é grande. Stanislaw. Stanislaw Moonstone. Inconstitucionalmente da Silva. Não, e se for apelido? Por exemplo, é Val, mas é Valentina. Então, Valentina. Ah, então aí tem que ser Valentina. Ah, ué, Dora Valentina. Também é apelido, o nome dela é élfico. Então. Ah, é verdade, Dora é apelido. Mas é o nome que as pessoas chamam. É. Então é Val. Então é Val. Ah? Então é Val. Então é Val. Não, eu acho que tem que ser o nome real. Tem que ser o nome real. Mas tem que ser o nome que a pessoa é chamada. Não, mas ele mexe dos nomes, tem que ser o nome real da pessoa. Não, ele escolhe, é o nome. É o nome que mais agrada ele. É, ele don't give a fuck, né? Ah, foi, o negócio dele é. O negócio dele é causar ferimentos. Aí ele botou na cabeça. Ele não quer botar nem. Ele is hungry. Ele é Honey Badger. Estou enfrentando o Honey. Não, se enfrentar o Honey Badger, acabou a aventura. Ele né? Is hungry. Então, é Dora. Então, Dora e. Então, é Dora e Val. É Dora e Val, fudeu. Nossa. Não, mas a Val passou. Tá bom, passou nessa rodada. Ai. Vamos lá, Dora. Tomou lá um negocinho. 3 de dano. E. É. O Topper tá bem na frente. Tulissa. É que bom que você botou esses dois S em Tulissa. É dois S, é cedilha, SC. 5, 5 mais 3. 8. 2d6 mais sabedoria. Tem que dar 8? Yes. Eu. Beleza. Meu é Val com 2. 2d6. Val. 7d10. Com H mudo. É H1. Não. October, não. October. Oh! Começou a sentir aquela dor no peito, assim, o nariz sangrando. E um O aparece na parede. Eu. Tá uma bosta nesse aqui. Eu 3 de dano. Esse é o primeiro, começa por aqui. E o Hans. E o Hans. Hans, vamos lá, 2d6 mais 3. Ixi, 11. É, não. Sobrou. O Hans também tá indo. Ih, o Hans. Ixi, SZ. Deu 8 de dano. SZ. Yeah. Hans. S-Z? É, o Hans vai H-A-N-Z. Beleza. Quem entrou fica. Não vai, toda rodada okay. Vai sofrendo um ataque. Bacana. Até vocês tentarem descobrir como é que sai desse troço. Eu posso olhar no meu livro de monstros? O seu livro de monstros não tem informação sobre isso. Shit! Unfortunately. A gente pulou a sala. Beleza. Que tinha as informações pra variar, né? Pra variar. Então vamos lá, esse conto já avisa que esse é o mais mortal da aventura dele. Agora vocês sobreviverem. Então vamos correr o risco de ou resolver ou morrer de vez. Vai ao real, sim. As estrelas, as letras ficam brilhando assim na parede. Eu tô vendo o que com a minha máscara? Você põe a máscara? É. Você vê que as letras, elas brilham com energia protoplasmática. Uau. É como se as próprias letras, cada letra fosse um fantasminha. Demorou. O que eu tenho que fazer mesmo contra o fantasma? Água benta? Fala aí com seus amigos que às vezes tem ideias. Gente, isso aqui são protoplasmáticas. Essas letras. E? Cada letra é como se fosse um fantasma. Cada letra é como se fosse um fantasminha. Bate neles. Joga uma água benta neles. Água benta no fantasma? Água benta no fantasma. Então tá. Tem granada para assombrações, será que serve? Serve. Então vamos ver se eu vou acertar. Ah, essa é aquela que capta o... Né? É. Essa é a altura. Isso. Vou tentar usar isso. 7 mais 9, 16. 16? Beleza. 80 menos 16. Foi pra acertar. Oi? Ah, foi pra acertar? Não, não. É, pra acertar é 12. Que é só atirar acertou. Na parede. É, acertou. É, não nada, não. 8, 9, 10. 10 pra... 10 de dano. 10 de dano? Beleza. Tá indo. Só que... 70. Só tem essa, né? Tomás. Tá, Aaron. Moonstone. Você tinha feito, mas a gente tava cortado. Não tem nada de bater nesse não tem a própria magia. Sobrou só um. Magia não deve adiantar nisso, será? Ou eu usei. Tenta, experimenta. Pois é. Precisa saber se você tinha usado uma. Ela usou a granada antes. Eu usei uma vez, você falou. Eu usei só uma vez. Deu errado. Não, deu dano. Não. Deu dano? É, tinha três granadas. Tinha três granadas. Eu só usei uma. Você só usou agora. Não, isso aí, cara. Você tá com duas granadas, né? Então tá. Mas eu não tinha tentado pegar o. Já tinha o flautista, já tinha usado no flautista. Você usou quantas no flautista? Pois é, acho que uma. Então acho que você tem uma. Tem mais uma. Então vai lá, Taero. É, vou tentar então atirar com o mágico na minha letra lá. Vamos ver. Manda brasa. Pra acertar, acertou. É. Um monte aqui. A cada 10 pontos, você apaga uma letra. Então você apagou uma letra. Qual letra você apagou? De que nome? Apaga da Dora. Do Hans, da Dora. Do o Hans é 3. 4. É 4. Apaga da Dora. Hans. É, Dora. Vai apagar da Dora? É, apaga da Dora. Então dá. Qual apagou letra você quer que apague, né? Atirei na minha própria, 15 pra acertar. Isso. É, agora vou dar dano. Deixa eu dar. 15 de dano. 15 de dano? É. Beleza. Apagou o T. Pua! Dora. Não tem mais T. Mas na rodada seguinte ele escreve de novo. Que eu já me ferrei, já caí no outro. Não, ele deu 15 de dano, né? É. Então a gente tem que pensar. É, uai. Ele só tá apagando esse negócio. É, só tá apagando. É. A criatura já tá com 55. Vai lá. Ah, tá diminuindo, então ele vai morrer uma hora. É. Mas lógico que tem surprises, né? Lógico que não é só isso, mas tudo bem. Lá. Manda brasa. Agora vai jogar o frasco de água benta. Manda brasa. Na língua da. Na do October ou do Hans? Do Hans. Do Hans. Aí, bom. É tipo um puzzle, né? Tipo assim, ai meu Deus, dá o October larga. Depois a gente vê o que a gente faz com o October. Galera, October. É, bom, 11 mais alguma coisa, vale. Quanto precisa? Hã? Pra acertar 12. 12, pra acertar 12. Deu. Quanto de dano? É um frasco de água benta. É um D6. 4. 4, beleza. 51. Acabou com o Hans. Com H. Tulissa. O Vini precisa de cura? Não. Posso... O Hans ainda tava brilhando, não acabou com o HD, não, porque não foi 10 de dano. Eu acho que você devia abençoar a parede. É? É não, eu acho. Vai, faz isso. Eu acho. Dá uma benção na parede. Benção! Benção! Tem que falar. Fala a rima! Qual que é a benção de falar rima, cara? Peraí, que agora eu me preparei. Oh my god. Tira da justiça! Ouça a sua tolice! Tira! Não brinca, não, essa coisa, peraí. Tira da justiça! Não, pega essa parede e tira essa maldiça! Eu tive consciência! Vale! Rola a decência! Rola a decência! Rola um decissa! Um quê? Um decissa! Tira! Vai, tô de boa! Tá valendo! Três! Mais beleza! Não, é três só. É? É tipo uma água benta que você jogou lá. Ok. Entendeu? Mas sem gastar nada, né? Sem gastar água benta. Gastei minha rima linda. Eu vou fazer o cantil de água benta. Não, que o nó estiver cheio lá. Não, abençoe a minha bexiga. Abençoe e vai. Na hora que o meu nome estiver quase inteiro, lá é o cantil. Porque legal. Ninguém usa isso contra vampiro, né? Muito bem. October, caneca de pedra. Vou com a lança. O Hans apagou? Não, não, acho que ainda não. O Hans apagou. Não, o October apagou. Apagou todos agora. Não. Ah, entendi. É só faltava o October pra apagar. Entendi. Isso. Mas a gente tinha que dar 10 pra apagar. Você quer? Hã? Não. Ah, é 10 pra apagar. Então, é você não apagou, não. Você levou 3 aí agora. É, o October tá em pé. Eu tô. Vou lá. Já lança. O próprio ó. Sacudindo a pança, o Octob enfia a lança. 18. Pegou. Falou da Mádio. Cutucando o campeão. 11. Beleza. Tem dano extra contra fantasma, já que você é um ectoplasma. É aí, ó. Ah, rola o dano extra. Mais 4, 15. 15? Total 15? Total foi 15. Beleza. Hans. O Hans, oh, não posso fazer nada. Ele vai segurar a ação pra depois do bicho. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Moral, o resto da ação. Aí eu vi o seguinte: o bicho vai fazer o segundo ataque na Val. Vai ser 10. 10 mais 3. Nossa. 13. Rola 2d6. Mais sabedoria? Isso. É 12, porque isso aqui é um 9. Não consegui, não. É 12? 9? É, 9. É. Ah, isso aí com o Yuri. Nossa! Não conseguiu. Mais, então, o quê? Mole, má vontade, né? De rolar o cara. Mas, só que o dano dele aumenta agora, tá? Ah lá, quando deu cai... 9 mais 3. 12. 12 de dano. Vai aumentando um dado por rodada. Apareceu, ó. O V. Vai aumentando o V. Deixa eu ver. Caralho, fodeu. Segundo, no Taero tá já passou. Não sabedoria aí, não, mano. Tá comendo cu já. Deu 5 mais 3, 8. 8 de dano, tá era. Aí apareceu o T de novo lá. Quanto de dano a gente já fez? Você não resiste? Ah, você tá. Ele tá com 33 TV. Entrou, não tem mais uma vez. Entrou uma vez e fudeu. Ah, é? É. Que legal. A gente precisa de dar. October. Entra. Eu tô falando que tem aqui. De coisa, ponto positivo pra ele. October. De gastar 6 mais 3, 7. Minha benta, eu vou tentar atacar. O que você tem de atacar? Não, pois é, eu ia atacar. Ah, tá precisando de cura, viu? De ataque mesmo. Hans. Mas ia dar. Nossa, 11 mais 3, 15. Mas é mais. 15. Isso. Tá com quanto? A adaga vai bater mais. Por isso que eu perguntei se. O Hans tá quase morrendo também. Mas foi o outro. O Hans, pariu, quem tá morrendo mais? Eu. Dora. Vocês não têm vinho duro, não? Tenho. 8 mais 3. Eu tenho gente pra 11, Dora. É melhor 11. Bater no bicho. O próximo round de todo mundo. Ele vai dar 3d6 no próximo round de todo mundo. Beleza. Vai, então o que é pra fazer? Bater no bicho. Agora é o Hans. Isso. Ah, maldito! Morra, desgraçado! Você escreve muito mal. Essas letras estão na caligrafia horrenda. 15 pra acertar. 15 pra acertar, acertou. Nossa, já 12. Passei metade do ponto de vida. Próximo ataque. Ah, da metade, então vocês estão a menos 2. Vocês estão feridos. 21. Vamos lá. Hans, Val. Eu vou usar meu cinturão, então é. Cinturão. Cinturão, é, ele cura e suga energia do inimigo. Beleza, no, na entidade. Como é que é? Você invoca o cinturão falando uma rima. Cinturão, cinturão. A rima tem que ser senhão. Cinturinho. Isso acontece mesmo. Cinturão, cinturinho, vem chegando rapidinho. Vem chegando rapidinho. Salve o meu amiguinho e sugue é vida do meu inimiguinho. Mostrei. Então, beleza. Aí acionou, rola aí 2d6. Mais que? Esse cinturão é quanto? Não sei. Cinturão. Ah, é um ponto. Você vai rolar a sua sabedoria, que é tipo poder de fé, assim. Mais cinturão. Então 2d6 mais 2. Tem que estar 12. Ó, oh. Oh, é assim, ó. Vida atacado, bicho. Olha lá. Não, deu. Deu não. Não, seis. Não, eu vou fazer o seguinte. Esse cinturão, você usa PE, tá? Então você usa 2 PS, aí você invoca o cinturão, tá bom? Mais fácil. É isso, exatamente. Tá, então é 2D6 mais 3 de dano. Isso. Não, cura. Ah, é uma vez pro combate. É, eu já botei aqui. Uma vez pro combate. Cura 2D3. E suga a energia do inimigo. É isso. Tá. É o mesmo tanto? Isso, suga. Você rola 2d6. Mais 3. Deu quanto? 9, 12. Ah, 12. E você cura 12 e suga do inimigo 12. Ah, mas é pro amigo, né? Eu acho que ele só te cura, né? Você deve ser pra você. Não, mas ele suga do inimigo. Ah, ok, ok. Mas curar. Não, é só pra você. É só pra você. Então tá, você viu também. Então, 21 menos 12. Tá com 9. Vai lá, Taeron. Vou atacar o bicho de novo. Na magia de fogo. Acertei. 14. 14? Não, 14 pra acertar. Acertei. Beleza, acertou. Agora dá. 14 de dano. 14 de dano. E aí, nessa hora. Daquele negócio que tá borbulhando assim, sai um cara parecendo assim com o cabelo meio flutuando assim, um cabelo longo, grandão, uma barba também longa, enorme, parece que a barba e o cabelo estão flutuando assim no ar, né? O rosto dele é um velho, mas o rosto dele é todo desenhado em nomes para todos os lados, assim, escritos em runas, vários nomes, nas braços, nas mãos, né? E quando ele aparece, vocês são assaltados pelas memórias desse ele é um proto-lich, quase um lich, tá tentando virar lich. E vocês são assaltados pelas memórias dele, da vida dele, né? Aí e na questão de um segundo, né, antes dele atacar e matar todo mundo, vocês... É o Lich Mineiro, ele encontra com você e em um segundo ele já te contou a vida dele. Exatamente. É o Lich Mineiro. E aí vocês têm a visão. É muito preconceituoso, né? Em vida... Você foi o primeiro que riu, cara. Mas é verdade, eu sou mineiro e é assim mesmo. Eu tô contando a vida dele pra todo mundo. E eu conto a minha vida dele pra todo mundo, eu tô nem aí não. Então lá. E aí? E ainda bem que conta a vida, porque aí a gente dá as aulas de inglês, é muito fácil. Você só aula de conversação, o povo conta a vida toda, você não faz nada, só conversa. Já dei várias aulas assim também. Cocomário, já deu assim? Ah, sim. Então, professor Feramin era um homem brilhante, mesmo depois que a sua corrupção e a sua descida na loucura. O seu intelecto serviu a ele bem em criar modos brutais e sadísticos para matar, para assassinar pessoas. E apesar de que não era o suficiente para prevenir a sua captura eventual, ajudou a ele quando ele foi aprisionado em Harrowstone. A perda do seu spellbook, do seu livro de magias, a perda do seu livro de magias foi um significante... deixou ele mais doido ainda. Claro. Tá? Mas ele escondeu... Ele escondeu dos guardas que ele podia fazer, ainda sabia fazer algumas magias. Ele escondeu essa capacidade de fazer magia dos guardas. E os guardas, achando que ele perdeu o seu livro de magias, que o deixou sem poderes, né? Então não ligavam para eles. Porém, utilizando as magias que ele sabia, ele colocou em ação um plano para ele escapar, recrutando a ajuda do mais forte e violento assassino da prisão, o degolador. Trabalhando com componentes e recursos contrabandeados para ele, dentro da sua comida e tirando vantagem da solidão da sua prisão em Nevermore, o professor eventualmente foi capaz, depois de muito tentativa e erro, de fazer uma porção de levitação no fundo da fossa. Confiando que o degolador iria agir de acordo com a sua natureza, o Feramin invocou um elemental de ar e ele invocou o elemental de ar lá do fundo da fossa, ele conseguiu atingir, e com esse elemental ele matou os prisioneiros e começou a abrir da prisão, né? Só que quando ele estava libertando os prisioneiros, o fogo começou. Ele não sabe quem começou o fogo. O fogo começou e um jarro de óleo caiu nele, né? E ele pegou fogo e ele voltou para o Nevermore e acabou caindo dentro da fossa. Lá ele morreu. E depois que ele morreu, ele se transformou, ele conseguiu usar a magia dele e virou um fantasma, morrendo de ódio, com raiva da cidade, querendo destruir a cidade. Porém, ele tentou ir na cidade para matar a cidade, porém, a influência do diretor do Warden, que também morreu, e da Vessoriana, da esposa dele, manteve todos os fantasmas malvados dentro da prisão. E aí depois que o diretor foi levado pelo caminho sussurante, pelos necromonges. O diretor foi levado. Finalmente eu vou ir lá na cidade. Porém, a Vessoriana, a esposa do diretor, ainda tá. Ela tá naquele andar que vocês não foram. Vocês têm uma visão de uma workroom onde a Vessoriana tá, que é uma mulher com os olhos totalmente brancos, vestido com um vestido de cor assim, meio gótico assim. É Helena Bonham Carter, né? Flutuando lá pelos lugares. Ela flutua e tem uma musiquinha no fundo. Árvores distorcidas e algumas listradas. Os antióticos também, coisas todas. E aí, com isso, o Splatterman descobriu que ele se lembrava dos nomes do cara que contrabandeou as coisas para ele, que era o Gibbs, né, o cara. E com o nome ele dominou a mente do Gibbs e começou a minar o poder da Vessoriana. Com isso, ele usava o Gibbs para poder escrever o nome lá naquele monumento. Quando terminasse o nome da Vessoriana, eles iam se libertar totalmente. Isso aqui. E agora que o Gibbs estava morto, ele entrou em contato com uma velha que vendia tomates, tomou posse dela lá. E ela tá completando o nome da Vessoriana, assim. Ah, chamou a gente pra ir pra lá. Né? Isso, mais uns dois dias completa o nome. Entendeu? É, então é isso. Mas aí ele aparece, sim, vê vocês lá, né? E ele olha. Começa a berrar assim, de repente ele olha pro Taeron. Meu livro! E aí ele faz assim com a mão. Também faço pra ele. Beleza. E aí agora a iniciativa e a começa com o Pereira. É. Boa. Tem que usar. Esse encontro é difícil por causa disso, porque começa com tipo, esse que já tira um monte de PV e depois vem um segundo. Já tá todo mundo mal de PV. Então é isso. Então vamos lá. O bicho mais 10 deu 14. Esse ativo dele. Ele tem 100 PVs, tá? Só avisando. Quanto? 100. 100 PVs. Mas não tem armadura. Yes. Ah, mas mesmo assim. 100 PVs. 14. Vambora, vambora. No, never surrender. Never surrender. Never surrender! Eu vou tentar. And your balls against the wall! Não é isso que ele fala. Pelo que tem internet. Never surrender! Olha a letra dessa música, por favor. Não, não é essa. É. A música é Balls to the Wall! E a Erika acha que não é Balls to the Wall. É Balls to the Wall. Eu já vi essa música. Não, mas não é essa música, não. Não, não, não, against the wall. Ah, é, não, aí não é balls, não. É when you're back against the wall. Ah, é isso mesmo, é back. Aí não é balls, não. Pois é. Mas balls to the wall é balls to the wall. Não, mas é outra música, não é essa, não. Eu gosto da outra. Never surrender. Então, vamos lá, Hans. 11. 11. Val Helsing. Val Helsing, 16. 16. Taeron. 12. Dora. 8. Musiquinha de descanso. O que você tá fazendo? Ah, tá. Tô travado. Vamos ver se descai uma doida aí. Tulissa? 12. 12. October? 14. 14. E o inimigo 14. Então, o October vai primeiro, depois vai os inimigos. Depois, Val Helsing vai primeiro. Depois da Val Helsing, depois dos inimigos vai o Taeron. Nossa senhora. Não, é, ai. Taeron. Aqui. Porque é inimigo já, né? Não. É. Se você tiver cura pra todo mundo aí, acho que é assim. Taeron, Tulissa, Hans e Dora. Dora vai por último. Val Helsing, manda brasa. Agora você tem que usar tudo, gente. O bicho é. Agora é punk. Agora é punk. Agora é punk. Quantas vezes eu usei minha espada? Quantas vezes eu usei minha espada? Umas três. Três vezes. E quantas vezes eu usei a máscara de caveira? Máscara de caveira, né? Você põe ela e ela funciona. Você põe e tira. Eu tenho um PT aqui. Não, é só esse cinturão que você gasta energia pra castar ele. Vamos lá. Lá com tudo que você tem aqui, vamos lá. É. Espada mesmo. Tá? Uhum. Ele é assombração, não é? Ele é assombração. Será que eu jogo a granada nele? Não, não, não. Vai de espada. O negócio dá dano aí, eu acho. 18. 18 pegou. 18? 18, é, mas é o que você está fazendo? Batendo ataque com a espada. Ataque com a espada, tá. Ele vai tentar desviar, ele vai voar pro lado. Nossa, assim. Crazy. Mais 6. Deu 12. Deu? Pegou. 11 mais. Ele é morto-vivo? É. É. Mais 8. 19 de dano. 19 de dano. 19 de dano? Tirei um quinto dele. Isso aí, é bom demais. Bom demais, se todo mundo tirasse um quinto, beleza. É bonito, né? Você tirou 19% do dano dele. Oh. 19%. 81. Tem que aturar. Vamos lá. Notou? October, notei. Octobre falou, yeah! Entrou em fúria, tá correndo pra cima dele, pegou a lança, vai correr, pular pra cima dele com a lança de baixo pra cima e vai cair e fazer um X. Nossa senhora! No seu coração. X no seu coração. Shocktober. Shocktober. Shocktober. Tem que atirar. É o Shocktober mesmo, aprendendo com o lance. Shocktober. E pra isso ele vai gastar um ponto de ação. Beleza. Ah, com fúria tu já não dá dois ataques? É, então, tem três. Ah, ah rapaz, pra gastar, vamos lá, né? Primeiro foi 18. 18. Acertar. Fazer acertar. A esquiva dele, agora é a 8. Esquiva. Deu 8, mais 8, 16. Não. Pegou. O segundo ataque foi 1 em 13. Mais 6. 9. Pegou. Nossa. E aí, terceiro ataque. 19. Cara, não vai ter. Não vai, aí agora entrou. Isso. Não, rola os 3 dados. Caralho. Choctobre. Primeiro ataque vai dar. 19. Segundo ataque deu. Caralho, já deu 19 e 1? Aí vamos embora. Gente, tem uns caras aqui. 22. E o terceiro ataque. Ai, fudido. 13. Então, 35, 40. 60. 54. 54? 54. Ah, eu não vou ser nada, não. Ah, tem mais um aqui especial. Oh. É, não, 55%. Aí tá, tá 27. Só que é ele agora. Aí ele suga o life. Ele tá 27? Ele deve ter alguma ele tá coisa que ele cura todo. Ai, deu 73% de dano já. Ridículo. Então, beleza. Ué, eu gastei tudo aqui. É o seguinte. Aí ele vai fazer. Primeira coisa que ele vai fazer. Regenerar. Ele levanta tudo. Os braços assim, aí. Aparece em torno de vocês quatro aranhas gigantes pegando fogo. São Fire Spiders, Giant Fire Spiders. Ok. Tá? Então elas aparecem aí do lado. Aí elas vão atacar. Então uma, a aranha 1, ela vai cuspir. Ela cospe um fogo paralisante, seja lá o que for. Queima, fica parado e ainda queima. É uma teia que queima. Pega pegando fogo. É tipo assim, se fuder um ruído, você não consegue apagar e ainda fica lá queimando. O ataque delas é mais 8. Ah, peraí, deixa eu ver quem que vai ser. É. 3. 3. Tulissa. Tulissa. Mais 8, você pode esquivar. Deu 10. Como que 10 mais 8, 18. Não, acho que não. Briga, mas destreza, não. Mas. Não, esse tá muito alto. Acho melhor você guardar. Você ficar paralisado mesmo, talvez seja melhor arriscar aí. É, vai ficar paralisado. É melhor tentar, vai que você tira. Vai. Vai que você tira. Não tem nada a perder, não. Tá bom. Ó. Oh. 8. Oh. Okay. Mais destreza. Mais briga. Mais briga. Mais 7? 6. Eu não sei que 6/7. É que depende da situação. Pra mim a situação sempre tá crescente. Não, não pode ter 7 aí embaixo. Não, o máximo ali é 5. Mais 4. 12 e 14. Então, aquele embaixo o máximo é 5. 7 seria só com força. Então deu 14. Não deu. Vou dar o dano, D6, mais 4, 7 de dano, fogo, e tá aquela teia de fogo assim queimando suas pernas, assim. Tem a cena. Não, tem o dano, mas. É fogo. Segundo vai atacar na Tulissa de novo. Quanto que deu de dano? 7. Como você tá paralisada, a segunda aranha vai morder. Ela morde e dá um D6 extra de dano. Te deixa mais paralisado. Não, é, foi 4. Mais 3 dá 7, mais 1 dá 6, 10. 10 de dano. Terceira. Nossa. Tulissa. Gostava do dado, velho. Viu que tá paralisado? Tá paralisada. É a tática delas. 1 dá 6, nossa. 9 de dano. Mais um D6. Mais 4. 13. Você não tem armadura aí, não? Você tem D3. Então no outro você levou 3 a menos, nem você vai levar 3 a menos. No outro foi fogo. Não. Primeiro foi fogo, depois teve uma mordida, agora tá mordido. E esse, mais 13 agora. Mais 13. Aumenta 3. Quarta aranha. Não é possível, vou trocar de dado. Nela? Não, não cabe quatro aranhas batendo na pessoa. Cabe, elas cercaram e vão. Não, eu tô na parede, elas velho. São giant, elas são giant spiders. A outra subiu por cima. Assim. Tem que ser, tem que, a gente tem que respeitar o dado. Tem que respeitar o dado. Ai. Eu vou morrer agora. Vai não, ó. Nesse momento, velho. Newton. Ah. Eu quero, vou usar meu action point pra entrar na frente desse negócio. Tá, tudo bem. Então você usa seu action point e sofre o ataque do bicho. Então tá. Então beleza. Deu 8 de dano. E aí assim, não vou rolar nem sua esquiva, porque você se jogou na frente, né? Levou. 8 de dano, eu mais 2. Eu esqueci. Agora você dá um kill na hora que eu rolar. Deu 10 de dano. 10 de dano. Tá vivo? E o cara olha assim. Tyron. Yeah, vem pra você ver. Give me your soul. Tô com dois. Aí ele vai rolar. Ó. Vou lá, rola aí. Quanto é força de vontade aqui? Mais 3. É dano. Deu 11. Não é dano. Entra de cara. Porque você tá amaldiçoado. Então. 11. É com 1. 12. Mais 6. 18. Tira 18 seu. Cai morto. Caiu morto? Não, mais 3. Mais 3. Não é mais 6, não. É mais 3. É 15. Caiu com menos 3. Não, ainda não tá morto. É, não. Morto é menos 10. Ok. Caiu com menos 3. Caiu desacordado. E aí desacordado. Ele suga o negócio dele. Foi quantos? Foi? 15. Então ele tá com. Recuperou 15. Recuperou 15. Ele tava com 27 mais 15. 42. Agora você tem 10. Não, e a mochila, e aí ele cai assim. E a mochila dele. Tá lá. Pra quem quiser pegar. O grimório dele cai pra fora assim da mochila. Por que o grimório caiu? A mochila tá fechada. O grimório tá brilhando, tá brilhando. Ele quer sair na marca. É tipo um anel. Ele esqueceu o grimório. A bolsa dele, então caiu o negócio. Não, e o Taero ele seca como se fosse uma uva seca assim, com a pele preta. E cada rodada ele faz teste de morte, hein? Lembra os testes de morte, hein? Vamos lá. Legal, hein? Agora é o Taeron, faz um teste de morte agora. Como é que é o teste de morte? 2d6, com a constituição tem que tirar 10 é um sucesso. Se tirar abaixo de 10 é um fracasso. 3 fracassos vai. Entendi. Entendeu? É fracasso. Então desenha uma caveirinha. Desenha uma caveira. Failure. Vai lá, Tulissa. Eu? Você tá com umas 3 toneladas de aranha de fogo na sua cabeça. Então. Uma caveira no negócio de PP. Doido. Você podia fazer uma caveira no olho. Ai meu Deus. Você podia fazer uma caveira no olho dele. Aí depois você fazer a outra no outro, a terceira caveira você morreu. Será que. Ai. Vai lá, Tulis. Dá uma explosão de luz colorida de coração total. Ó. Foi. Ai. 12, mas 16. Até eu tô com medo. Pegou, né? Pegou 16? No bicho, né? Pegou no bicho. Deu mais, então. Pegou nos 3. Tá. Umas 3 aranhas estão em torno de você. E. Ah, 7 de dano e 7 de cura. Beleza. As aranhas são 13. Aí eu vou gastar outro ponto e vou jogar de novo. Vou gastar outro. Beleza. Isso cura quem tá caído? Cura quem tá caído. A partir do zero? A partir do zero. E abaixo do menos 3. Não, tô falando assim, tem que subir de menos 3, ele tem que gastar 3 e ficar só com 4, né? Você já vai com 7. Não. É, você dá a cura, mesma coisa do D&D com a adição. Parte do ele zero. Chega a zero e do zero pra cima. Então, 7. Yes. Okay. Tchau, caveira. Again. 14. Pegou. Ok. 8. 8. E não pegou o monstrão, não? Não, pegou só as negócios. O monstrão deu uma afastada assim. Ah. Ele voa. Afastado. Ele tem deslocamento perfeito. Certo. Mas foi 15 então de dano nas 15 aranhas de dano, e 15 no total. 15 de cura todo mundo. Isso. Beleza, hein? E agora eu não tenho mais PE. Se você não tem PE, você cai. As aranhas estão com 5 PVs não, só. What? Mas eu consigo te curtir agora. As aranhas estão com 5 PVs. Uhum. Aí vai chamar outro monstro. Lá. Hans. Hans vai correndo então, auxiliar a Tulissa. Vai chegar dando ataque giratório nas aranhas, já que elas estão montadas. Vai lá. Ele vai fazer assim, né? Vai fazer um sweep com a esquadra dele. É. Gasta 2 PS pra isso. Será que é praça? 18 pra acertar. Isso é ação técnica, ele gasta PS, viu? É. Qual especial? É. É 18 pra acertar. Beleza? Uhum. Lembra que se os PS ficarem pela metade, vocês estão cansados, fica menos 2. Ah, PE também? PE também. PE também, PE é energia física. Ah, então eu tô menos 2. Ele acabou de ficar menos 2. Você fica tired. Você fica sem carro. É, metade tá menos 2. Você fica menos 2. Eu tô menos 2 há um tempo, então. Então vocês estão cansados, vocês estão cansados. Então tem que pôr na ficha, põe na ficha. É. Igual PV. Isso. Assim, meio e tal, tem que pôr. É, porque a ideia é o seguinte, que você tem que... na ficha original. Mas se você descansar meia hora, uma hora assim, parado assim, você recupera, porque isso é. É fadiga mesmo. É fadiga mesmo. Então vai lá, adora. Não, pegou? Tu tem que olhar pra mim. Pegou na aranha? Esse não, então não tá com pegou, carismático. Pegou. As aranhas não tem mais esquivar. Não, pegou. Não, tá carismático. Precisa de transformar em mais carisma. Mais. Dá mais aranha. Deu 8 de dano, então, 3 aranhas. Matou 3 aranhas. Os personagens têm mais carisma que o jogador, entendeu? Sobrou uma aranha ainda, Dora. Bora! Sobrou uma aranha, Dora. Agora vai bater nela. Agora é você. Bom porrete? Bom porrete. Sem acreditar, personagem, Léo. A Dora tem que acreditar no nome dela. A Dora acredita no nome dela. É o mestre que não acredita. É o mestre que não acredita. Você olha um cara barbado mesmo assim. Dora é a filha. Mas aí é o meu problema, né? Aí é o problema do mestre. É, os seus preconceitos. É, os meus preconceitos. São seus demônios, seus próprios demônios. Exatamente. Que estão atacando a gente. Os demônios interiores. Matando o personagem, são seus demônios. Freud não jogava, mas RPG mais explica. É, explica. Então vamos lá, vamos bater. Pior que esse cara vai ficar sugando o Taero o tempo todo. É, vai. Ela cura isso. Ou seja, ela tá curando ele. Quando fica zero, eu acho que é legal, entendeu? Os bons são bem bolados. Não tem que fazer teste nenhum. O negócio é o seguinte, você tem que pegar o Taero e jogar ele longe da sala. A gente tá no chão, a gente tá no piso inferior. É. Yes. Então agora vai querer fazer alguma coisa que ela não aguenta mais. Pô, chama as raízes, cara. Quebra. Chama as raízes, chama as raízes. Planta bicho. Planta bicho. Ai. É, pega os... Ela vai ficar as duas mãos no chão. Isso. Ó, gostei, ai, hein? E vai chamar as raízes. E vai criar garras de raiz. Gostei do Tiago. Beleza, beleza. Faz aí, faz, rola o seu poder. E a 16. Você consegue. 16? 16, porque tá difícil, tem montar umas pedras enormes assim, você vai ter que quebrar os. Vai até na fossa, vai até não na fossa. Não dá, 16? A fossa é poder 3, velho. Vai não, até na fossa. Não, você soma. É ah, com a sabedoria. Você soma com sabedoria. Vai até na fossa, é mais 8. O bicho não tá mais lá. Vai lá, Obliette. A fossa é terra, não é terra. É terra? É terra. Assim, ah, terra é, mas lá no fundo é terra. Sim, é terra. É. Enfiar a mão por dentro da fossa. Sim. É terra. Então tá, aí na fossa é 12. É, a fossa é meio nojenta. Cocô natural. É. Natural. Vamos lá. Corpo, entendeu? Aí. Ó, beleza. Você criou uma mega garra monstruosa. Agora fazer o que nessa garra? Essa? Agora que são elas. Essa é a questão. Bater no cara? Vamos bater no cara. É. Yes. Tá. Bater no cara, vamos bater no cara. Então pode mandar a brasa. Quanto que dá o dano do poder, seu? É 2d6, né? 2d6. Tá. É, porque seu poder deve ser nível 2 ou 2d6. Não, nível 3. Isso é nível 3. Então é 3d6. Você gastou uns 3 PS. Eu gasto 3 PS. Eu passou isso pra minha ficha. Ai, não tava na ficha que tava escrito. Tava aqui, ó. Olha lá, quando eu reclamo. Se isso mal feito é foda. É assim que são as coisas. O poder da planta. Pequenininho, tá pequenininho. Poder da planta, 3. Poder 2. Aí você tem D6 mais 3. Foi errado, né? Cara, é que é pra economizar, entendeu? 3 e já é 3 D6. Cara, eu já tive que... enfrentar um monte de coisa, sabe? Que isso, o Anderson é um D6 mais 3 ou é 3D6? Anderson corrigiu todo o português errado da minha ficha aqui. Tirou todo o português errado. Ele corrigiu tudo. Nossa, e agora... Ele ainda é um bom ortográfico. Agora o Léo... Ele estilo também. O Léo criticou o Anderson, agora o Anderson vai entrar em desespero. Não! Olha lá. É... Da 10, 14, 16. O ataque. O ataque. Não, beleza. Tem que ser de dano já. Né? Não, o ataque. Ele faz ataque. Assim com a mão, né? Bateria. Aí o bicho vai voar. Ele tem mais 6. Deu. Ah! Nossa! Não, eu tirei 11. É. Deu 17. É, foi 1. Isso aí, pô. Você foi. Mas e a bênção dele? A bênção dele. A bênção dele pegou, aí você tirou o crítico. Então pegou, pode rolar o dano. Essa garra é muito boa, ela foi tipo garra de crítico. É, é uma garra muito bem feita, é tipo uma garra mais um. É uma garra mais um. Ó. É. Mais 3, 6, 12, 13, 14. Deixa eu ver com quanto que ele tá. Eu acho que ele tá 42, é isso mesmo. 14? 14. 28. É, tá com 28, né? Agora tá com 28. É, tá com 28. Tá. Graças ao Taero. Aí você vê que ele já tá ficando meio fraco, você já olha pro Taero assim, olhando como se fosse uma Coca-Cola. Vamos lá, vai o real, assim. Manda brasa. É. Bateria. Tá, eu acho que eu quero fazer um negócio antes de virar o round. É, eu não agi nesse round que eu tava desmaiado na minha ação. Mas eu consigo usar um ponto de ação pra conseguir agir? Na sua vez. É. Não, no meio, né? Então tá bom. Então, deixa eu agir. É isso. Não, você usa um ponto de ação, eu deixo você agir no meio. Porque o que que é? Assim, eu quero pelo menos guardar o Grimório de novo, porque não vou deixar esse Grimório lá dando sopa. Tá, tudo bem. Então, beleza. Tudo bem, gastou o ponto de ação e guardou. Pelo menos pra isso. Vai lá, Valhelson. É, porrada no. Tá, no... Tô com medo de ler se tem ideia errada. No... Nem que sei. Tá se levando. É, tá se levando. É, será que eu jogo outra granada? Não, outra granada? Não, vai disparar, espada é espada, espada. 16. 16 no ataque. Pega, não. Ele já fez uma esquiva e tá menos 2 agora, tá mais 4. Deu 11, pegou. Pegou. 11 mais 6. 17. 17 de dano. Ó. Deu, tá com 11. Yes. Próximo é o Frag. Quem é o próximo? Quem será o Frag? Ah, eu. October! Shocktober! Shocktober! Saia! Agora eu vou fazer o Y, então. Yoktober! Yoktober! Primeiro foi 17. Pegou, dá o dano. E o segundo foi 17 também. Acertou os dois. Ó. Dá o dano primeiro, ele tá com 11. Vai lá, choque todo. Tadinho dele. Já deu 16. Vai, então matou. Deu, deu mais 6. Estourou mais 13. Choque todo. Ele explodiu. Choque todo. Ele explodiu em X. Adianta não, virou agora foi. E as aranhas explodiram. Sumiram. Pronto. Se quiser isso, vai ser Yoga Tomber. E aí? A garota de volta, ela é boa. E aí, explodiu mesmo? Morreu mesmo. Cadê essa batalha? Aqui, primeiro frega é meu. Abre esse livro aí, vamos ver se. Ó, vou cortar aqui, ó. Acontece alguma coisa. Até ver se passou a maldição. É. Vamos ver se passou a maldição. Vou pegar o livro dele. Vou abrir. Na hora que você abre o livro, aparece outra vocês veem que no centro da sala começa a aparecer um redemoinho assim. Ah, eu tava chamando ele de volta. Ele volta. E ele tá começando a vir meio devagar assim. Tem que ler. E não, ele tá vendo bem rápido. Nessa rodada ele tá começando a coagular novamente assim. Vocês têm uma rodada pra ver o que vocês vão fazer. Você vai ler essa bosta desse. Tem que matar ele nesse momento. Será que tem que matar com alguma coisa do livro? Só o médico me sai. O médico me sai do livro e vou julgar no trem que tá aparecendo. Beleza. Você não quer restaurar os PR primeiro? Não, gastei o que tinha. Você joga o médico missile, passa. O médico missile passa através dele. E ele tá começando a coagular de novo. Mais uma cena de vocês decidindo, na próxima ele volta. Livro, não. Destruir o livro, me dá esse livro, nós vamos destruir ele. Destrói o livro, queima o livro com a chama de Jesus, tio. Vamos lá. Tem que rezar. O bicho tá voltando! Ele vai fazer um ataque! Eu vou bater com a lança! Isso! Então. Bati com a lança no livro! Agora você fura a lança do livro assim, ó. Aí o livro explode. Aí tu abre! Aí a criatura. Desaparece! É Frag double, meu. Double frag. Aí termina a sessão de hoje. Yeah.